6 pontos que os dois adversários do Lisboa, e por isso José Nunes, e para continuares o teu raciocínio que foi interrompido para termos a outra informação, dizia eu que este é sem dúvida nenhuma um jogo muito mais importante para o Futebol Clube do Porto que para o Benfica. Creio que é importante para os dois, mas obviamente estar o Porto na luta. Obviamente que a tua questão é pertinente, Pedro. E não há dúvida que é um jogo limite para o Porto do ponto de vista em que se perder aqui no Estádio da Luz pelo terceiro ano consecutivo ficará fora da rota do título. Dificilmente isso não acontecerá, porque no mínimo em caso de derrota aqui esta noite fica a 9 pontos do Benfica e a 6 do Sporting. E poderá ser a 9 também. E poderá ser a 9. Portanto é muita coisa, é muita coisa. Agora, estava a falar do fator casa na minha primeira intervenção. E estava a dizer que, na minha opinião, será prematuro e até precipitado a retirar ilações definitivas sobre o facto do Benfica estar em muito melhor momento do que o Porto e estar a jogar em casa. Aparentemente há aqui uma tendência que aponta no sentido do Benfica poder levar vantagem para este confronto. Mas todos nós sabemos, e já andamos aqui há suficientes anos para percebermos facilmente quando a bola começa a rolar, tudo muda, e o Porto não é uma equipa qualquer, o Porto é uma grande equipa de futebol, e por vir aqui em situação limite, evidentemente vai jogar e vai entrar em campo de forma muito empenhada, muito motivada, sabendo que um empate é um mau resultado. Por isso, com certeza que concedo, admito, reconheço que o Benfica está a atravessar uma fase extraordinária. Dá dois meses esta parte, que é, na minha opinião, a equipa que resultados mais efetivos tem tido no campeonato. Basta olhar para aquilo que tem feito. O número de vitórias consecutivas que consegue, o número de goleadas que tem registado, o número de golos que patenteia comparativamente aos seus rivais Sporting e Porto, tudo isto aponta no sentido do Benfica poder dar continuidade esta noite a este grande trabalho que há dois meses esta parte está a fazer. Mas insisto neste ponto, o Porto vem aqui à luz numa situação limite, vai fazer tudo para ganhar este jogo, e não tenho a mínima dúvida que o Benfica vai sofrer para conquistar os 3 pontos. Isso parece-me claro. Agora, vistas as coisas ao contrário, por exemplo, neste cenário, se o Benfica marcar rapidamente um gol, e recordo que nas últimas partidas para o campeonato, tanto do Estoril como do Dragão, frente a Estoril e Aroca, o Porto em poucos instantes sofre gols. Contra o Aroca em 10 segundos e contra o Estoril em 3 minutos, se recorda. E de facto, se o Porto tiver a infeliz ideia de entrar desta forma outra vez num jogo desta dimensão e contra um adversário moralizado e categorizado, então é meio caminho andado, evidentemente, para perder o jogo e para perder o caminho da rota do título, que já de si está difícil, está muito difícil com esta derrota comprometedora e completamente surpreendente em casa com o Aroca na última jornada do campeonato, em segunda-feira em domingo de Carnaval. Por isso, enfim, socorro do grande capitão do Porto, as palavras dele, João Pinto, a propósito, um clássico, quando ele dizia prognóstico só no fim, e é rigorosamente assim. Eu acho que é completamente prematuro e precipitado estar a dizer que o Benfica, e nota-se de facto uma onda de euforia dos adeptos do Benfica, vamos dar 2, vamos dar 3. O futebol não é assim. O Porto tem uma grande equipa de futebol, até pode perder, e até pode perder com uma margem considerável esta noite, mas ninguém sabe o que se vai passar. Evidentemente o Porto tem uma palavra a dizer aqui no Estádio da Luz, na minha opinião. Qualquer clássico, em qualquer estádio, é um jogo de carta fechada, ninguém sabe o que é que se vai passar. É verdade que sim, Zé. No entanto, o Benfica vem de uma curva ascendente, o Porto vem de uma curva descendente. O Benfica vem de, se não me falha a memória, de 8 vitórias consecutivas para o campeonato. Não perdeu mais desde a derrota aqui, frente ao Sporting, por 3-0. É realmente o melhor momento da temporada, ainda ontem o Rui Vitória dizia, cobrámos 11 pontos ao Futebol Clube do Porto e 8 pontos. Ele disse 8, penso que são 7, não é? Ao Sporting. Mas ele disse 8, é verdade. Sim. Quanto ao Porto, José Peseiro mostrou também, ou melhor, respondeu com ambição. Disse, queremos ir vencer à Luz, não queremos perder a identidade. Agora as duas equipas têm aqui o problema. Será mesmo um problema? é que hoje o Benfica não recupera Lisandro e joga com Lindelof ao lado de Jardel, porque também não tem Luizão, e o Porto aposta no jovem nigeriano Chidozi para jogar ao lado de Martin Zindi, já que Peseiro não quis arriscar e sabia que a fatura podia pagar muito alta a fatura se eventualmente recuasse Danilo. Como é que ficaria o meio campo? Então retira Ruben Neves e mantém Danilo no meio campo e aposta em Chidozi, não é, Zé? À partida arrisca também. Também arrisca, é bom, claro. Não, aliás, como o Benfica, mas não tem, no mas caso... Também não teria outra solução, já que está sem centrais de raiz. Estás a falar de Rui Vitória. De Zé também. Também. Bem, a situação é exatamente igual. Sim, é igual. Marcano e Maicon no Futebol Clube do Porto, Lisandro e Luizão no Benfica. Sim. Sendo que qualquer dos treinadores poderia arriscar eventualmente um médio defensivo como central. Sendo que no caso do Benfica a situação agrava-se porque fez. Poderia ser uma opção eventualmente para essa posição, também está lesionado. E de facto para a posição 6 resta Samaris e Lindelof jogou e até jogou bem no Restelo. Mas hoje, claro, estamos a fazer um teste completamente diferente. Do lado do Porto, o miúdo nigeriano, o Chidozi. Por aquilo que eu vi, é efetivamente um miúdo com muito potencial, mas vai ser literalmente lançado às feras. Isso é indiscutível. É um menino de 19 anos num ambiente destes. É verdade. Lindelof tem talvez mais experiência do que o nigeriano, está a jogar em casa, está de alguma forma acarinhado pelo público e já teve esse teste frente ao Belenenses, mas... Zé, peço imensa desculpa estar a interromper, mas tenho que retificar. Nós temos muitos ouvintes, e o nosso ouvinte Tiago Pérez Costa já mandou aqui o SMS sobre o Nuno Matos, dê a mão ao palmatório e retifique. Tem razão, tem que fazer a meia-culpa. O Lindelof já jogou o clássico da última jornada da época 2013-2014 no Benfica de Jesus, já campeão, jogou 26 minutos no Porto Benfica. O Renato é que realmente faz a sua estreia. Sim. E eu tenho que... Ele hoje realmente estreia-se como titular, é verdade. Mas já tinha jogado nesse jogo, passou-me e fica feita a minha retificação. Sim, mas... ok, tudo bem. Mas vamos ver, não alterem nada ao teu raciocínio. Sá, claro, porque são circunstâncias completamente diferentes. Claro, né? O Benfica já era campeão, jogou 26 minutos, entrou ao fim. Não tem nada a ver com esta partida, mas vai ser titular num jogo em que o Porto sabe que para continuar a respirar no campeonato tem que ganhar. Portanto, obviamente o jovem sueco vai ser posto à prova. E o mesmo vale, até por maioria de razão, na minha opinião, para o nigeriano Chidozi, que é de facto um jogador a quem eu vi potencial, indiscutivelmente, mas que, obviamente, num palco destes, com mais de 60 mil espectadores, vai ser muito pressionado, nenhuma dúvida. A equipa do Futebol Clube do Porto deixa neste momento o relevado à luz. Terminou o aquecimento. Agora, compreendo perfeitamente a opção de José Peseiro, deste ponto de vista. Danilo é um jogador incontornável hoje em dia no meio-campo do Porto. Não é que o Ruben Neves não seja um belíssimo jogador, mas estamos a falar de coisas diferentes. Claro. Até pela dimensão física que Danilo tem para uma partida destas, é muito importante o meio-campo do Porto. E sendo assim, a José Peseiro não quis mexer em duas posições, resolvendo arriscar, arrisca na mesma, mas apenas numa posição, uma vez que Maicon está lesionado e possivelmente proscrito, e marcando esse está, ao que se saiba, apenas é lesionado. Exato. Portanto, é desta forma. Quanto ao resto, pois as equipas vão atuar com os jogadores previsíveis. Estou à espera de um jogo de grande intensidade, de alta voltagem, de eletricidade máxima. E enfim, vamos ver então quem é o melhor. Benfica que está a caminho dos 60 golos e tem realmente um homem incontornável. Ele é a figura, é uma das figuras do clássico. Jonas está a lutar pela bota de ouro. Só tem à sua frente outro jogador que é diabólico. É um verdadeiro galáctico, o Higuaín do Nápoles. Mas é realmente uma época para um jogador que estava acabadinho. Que grande negócio foi o Jonas para o Benfica. Sim. É realmente uma das figuras, como o Júlio César, como Casillas, como outros jogadores, como Layún, não é, Zé? Que é o rei das assistências. Sem dúvida. A Dico Gaita. São algumas das figuras deste clássico. São muitas. Em relação a Jonas, não há dúvida, é ouro que o Benfica recebeu, que lhe caiu no regaço, já com a época de correr, se vocês recordam, de tal forma que nem jogou na fase de grupo da Liga dos Campeões da época passada e que acabou por ser absolutamente determinante no título conquistado na época passada e neste ano, na ascensão e na recuperação pontual que o Benfica teve no campeonato, e a pedestal está de facto o número impressionante de gols que já marcou nesta temporada no Campeonato Português. Apesar de tudo, não deixo de destacar esta situação. Jonas ainda tem que se estrear em clássicos, tanto com o Sporting como com o Porto. Certo. Ainda não marcou. Isto não retirei nada a classe que o jogador tem. Mas é um facto, e factos são factos. Outro facto, Rui Vitória jogou 4 clássicos esta temporada e perdeu-os todos. Vai ser a 5ª tentativa de Rui Vitória, num momento completamente diferente do Benfica, é um facto. É claro que as contas só se fazem no fim, mas essa é também uma prioridade, vencer um jogo, chamado jogo grande, não é? Até agora jogou 4 e perdeu 4. Perdeu mas um o Porto também não está melhor, não é? José Peseiro com o Sporting também não fez melhor, como o Pedro Ferreira muito bem recordou. Portanto, digamos que Jonas, Rui Vitória e José Peseiro estão à procura de se estrearem nesta partida. Muito bem. Você está a acompanhar a Antena 1 e claro que sabe que esta é a rádio dos clássicos. Antena 1, a rádio que no futebol tem conquistado cada vez mais adeptos. O Benfica, Eduardo. Eduardo Gonçalves, Benfica, depois do aquecimento, regressa ao balneário, em frente. Foi o primeiro Futebol Clube do Porto a recolher as cabines. Agora o Benfica em passo de corrida, concentração máxima em todos os atletas, quer na parte azul e branca, quer na parte encarnada, concentração máxima para um grande clássico do futebol português. E Carlos Rui Abreu, uma visão diferente agora nas bancadas, muito mais coloridas. Muito mais, já também mais adeptos do Futebol Clube do Porto que vão entrando aos poucos depois de uma revista minuciosa à entrada do Estádio da Luz. Ainda não são os mais de 2 mil que aqui estão previstos estar esta tarde-noite aqui no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, mas olhando em redor e deixando por momentos de olhar para a caixa de segurança onde vão estar os adeptos do Futebol Clube do Porto, é realmente um mar vermelho. Vai estar casas cheia esta noite para este clássico do futebol português, para este duelo titânico entre dois grandes clubes da Europa e do mundo, Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto. É certo que nas partes inferiores da bancada ainda há muitos lugares vazios, porque claro, as pessoas fogem da chuva, tentam retardar ao máximo a entrada no estádio, estão ainda nas galerias, nos bares, a aconchegarem os estômagos para assistirem depois tranquilamente, salvo seja, quanto baste, não é? Porque um jogo destes nunca é para assistir de forma tranquila, mas para se sentarem nos lugares e sim enfrentarem a chuva que cai de forma impiedosa aqui sobre a capital portuguesa. Relvado em bom estado, é um corte de pente curto este do Estádio da Luz. As equipas já recolheram aos balneários. Apenas duas notas que retive durante o aquecimento e durante o anúncio da constituição das equipas. Quando foi anunciado o 11 do Futebol Clube do Porto, uma assumidela monstra para o nome de Maxi Pereira, e do outro lado, quando foi anunciado o 11 do Benfica, o maior aplauso saiu para Jonas, o goleador. Ora, mais uma vez, então, muito boa noite a si que ligou nesta altura o seu rádio. Estamos no Estádio da Luz, somos a Antena 1. Olha, Pedro, e vem a Águia. E já agora, vamos saber o que disse Jorge Jesus sobre o clássico. Jesus, nossos dois rivais, o que é mais importante para nós é amanhã ganharmos na Madeira, na Chopana. O que é importante, hoje o jogo, o que acontecer acontece, o que é que importa, estás a fazer contas para o jogo de hoje. Se a tua responsabilidade é amanhã com o Nacional, é por aí que nós estamos focados, desde o primeiro dia. Nós nunca nos preocupamos com os nossos rivais, com aquilo que eles fazem, preocupamos com aquilo que nós temos que fazer e com os adversários que temos que jogar jornada a jornada. Isto é que é difícil e complicado. Às vezes temos a noção daquilo que possa acontecer. O que acontecer hoje para nós, tudo aquilo que acontecer para nós é bom. E aí está Jorge Jesus e a análise sobre aquilo que hoje se vai passar, que na opinião do técnico do Sporting pouco interessa à equipa. Está certo, parece-me a mim, está certo. Claro. Guess, é um discurso recorrente para os treinadores, não se preocuparem, pelo menos em termos públicos, com aquilo que se passa na casa do vizinho, neste caso dos vizinhos, uma vez que os rivais se vão encontrar aqui já hoje. Mas claro, o Sporting tem que estar prioritariamente preocupado, é fazer o seu trabalho amanhã na Chopana e vai ter muito para onde se começar. É preciso dizer a que, obviamente, Jorge Jesus, como Rui Vitória, como José Peseiro, estão, obviamente, de olho também na performance e naquilo a que os rivais fazem, como é óbvio. Já agora, queria só acrescentar, em propósito daquilo que o Carlos Rui Abreu teve a oportunidade de dizer há pouco, os apoucos para Max e os aplausos para Jonas, que não podemos deixar a passar sem uma menção especial este regresso de Eduardo Salvi ao final de quase 9 meses à competição. Curiosamente e surpreendentemente, num jogo desta dimensão, vai estar no banco. Eu pensei que era apenas uma questão motivacional para o próprio público do Benfica e para os companheiros. Salvi estar na convocatória dos 20 e depois ficar na bancada, eventualmente ser um dos dois jogadores que saiu, mas não está no banco. Não sei se vai ser utilizado, provavelmente não é o jogo ideal para ser utilizado, mesmo na condição de suplente após quase 9 meses de paragem, mas não deixe de registar o regresso à competição de um grandíssimo jogador de futebol que tem sido um dos grandes destaques do Campeonato Português dos últimos anos. Ora, já vimos a Águia Vitória fazer o seu voo no Estádio da Luz. Tempo, Nuno Matos, para revermos 11 iniciais que José Peseiro e Rui Vitória vão a fazer subir ao relvado do Estádio da Luz. Então é assim, Benfica vai chegar com o Júlio César na baliza, André Almeida, também no lado, Jardel e Eliseu, Samaris, Renato Sanches, Nico Gaita e Pinti, Mitroglou e Jonas. E agora o Porto. O Porto com Casillas na baliza, depois Maxi Pereira, Gidas e Martins e Miguel Gaiun no meio-campo, Danilo Herrera e André André para a frente, para Ibi, Corona e Abubakar. Vamos ao banco do Benfica com Anderson, Raul Jiménez, Sálvio, Silvio, Talisca, Carcela e Nelson Semedo. E agora vai ficar atento ao banco do Porto, por exemplo, não tem Evandro, foi convocado, mas vai ver o jogo da bancada. Aí está o banco do Porto. Evandro fora dos 18 chamados para o clássico. E José Peseiro vai ter no banco dos suplentes Elton, Rubanés, Varela, Marega, Sérgio Oliveira, Rosa Angel e Suc. É este o banco de suplentes da formação orientada por José Pessoas. É paixão, é emoção, é clássico, é máxima rivalidade, é Benfica Porto, é ter um para todo mundo, a rádio dos clássicos. Olho o Castro e Abreu para um dos topos do Estádio da Luz e olho para lá, para os adeptos do Porto. O que quer dizer que o Dragão não está sozinho esta noite na capital e no Estádio da Luz. Vai ter apoio. Tem pouco mais ou menos, cerca de 2.500 fizeram cerca de 300 quilómetros que separam a cidade invicta da capital portuguesa para seguirem o resto da equipa neste jogo importantíssimo no que diz respeito à corrida pelo título nacional, título que já foge do Dragão há duas temporadas consecutivas, e por isso os adeptos do Porto a dizerem presente, a mostrarem à equipa que estão com eles. Foram muitos e tivemos também a oportunidade de fazer a viagem pela autoestrada número 1 que liga as duas principais cidades do país. Eram muitos carros particulares, autocarros, também dizer que muitos adeptos do Benfica, organizados através das casas do clube espalhadas pelo país, fizeram essa mesma viagem por essa autoestrada, ou seja, todos os caminhos hoje vinham desaguar ao Estádio da Luz. E o Porto, como disseste, Nuno, não está sozinho, cerca de 2.500 que ainda não estão todos nas bancadas do Estádio da Luz, mas vão entrando a conta-gotas. E olhando também em redor, já me apercebi de famílias onde há elementos que são do Benfica, outros do Futebol Clube do Porto, muitas senhoras, muitos jovens, tudo num clima de paz, de fair play. E assim é bonito vir à bola ver o espetáculo. O Benfica é o anfitrião, por isso mesmo as bancadas estão cobertas de vermelho, em Eduardo Gonçalves, e prepara-se também uma coreografia especial para esta partida. A coreografia com cartolinas vermelhas e brancas, uma coreografia preparada ao pormenor para abrilhantar os momentos que antecedem este grande jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto. bancadas já muito preenchidas, eu diria que mesmo a caminho da tal lotação esgotada, e faço sempre questão de frisar, lotação esgotada, mas com a natural limitação por questões de segurança, os tais 63 mil espectadores no Estádio da Luz esta noite. No olhar para a tribuna presidencial, Luís Filipe Vieira já ocupa o seu lugar central na tribuna de honra. No topo está também Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, e na mesma fila que é ocupada pelo presidente do Benfica, no seu lugar, um pouco afastado, está o presidente da Liga, Pedro Proença. Os homens do futebol já a ocuparem as suas posições quando continua a chover com intensidade aqui no Estádio da Luz, olhando este relvado que está em bom estado e que só aguarda pela entrada das três equipas. Equipa de arbitragem chefiada por Artur Soares Dias, que vai ser auxiliada por Rui Licínio, Bruno Rodrigues, quarto árbitro, Fábio Veríssimo, numa altura em que se ouve o cântico dos adeptos do Benfica no Estádio da Luz. Eduardo Gonçalves e Carlos Rui Abreu, já agora uma pergunta a Eduardo Gonçalves. Hoje são também muitos os peões que estão a assistir ao clássico, um pouco de todo o mundo, num dia em que o jornal AS faz manchete com Renato Sanches, diz que o Real Madrid está pronto para bater a cláusula de 80 milhões, estou a dizer bem, não é? 80 milhões para Renato Sanches. E curiosamente, o Real Madrid não se faz representar, ou pelo menos oficialmente, não ocupa qualquer lugar no estádio do Sport Lisboa e Benfica. É claro, uma lista grande de clubes por essa Europa fora que não querem perder pitada do clássico: Sporting de Gijón, o Córdoba, Wolfsburgo, AZ Alkmaar, Juventus, o Manchester City, o Liverpool, o Sheffield, o Manchester United, o Colónia, o Celtic, o Crystal Palace, o Atlético de Madrid, Tottenham, Montpellier, Arsenal, Southampton, Olympiacos e Zenit. Estes são alguns dos emblemas europeus que marcam aqui presença. Naturalmente que o Zenit tinha que cá estar, porque vai defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões. Que grande ambiente no Estádio da Luz, as equipas estão quase a pisar o relvado do Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Está já desfeita essa curiosidade em relação à coreografia. Estou por trás da baliza sul do Estádio da Luz, olho para a esquerda e as cartolinas em todo vermelho, branco e amarelo, formam uma data, 1904, ano de fundação. Olhe para a direita e veja as letras SLB, Sport Lisboa e Benfica. Agora ecoa o hino do Benfica e aí estão, Eduardo, as equipas no relvado do Estádio da Luz. Lado a lado, ao meio, lá vai Artur Soares Dias, o homem que guia as duas formações, Benfica e Futebol Clube do Porto, duas formações que vão utilizar aqui os seus equipamentos tradicionais. Estão agora perfiladas junto à tribuna presidencial, ou de frente para a tribuna presidencial do Estádio da Luz, e cumprimentam-se neste momento. O Futebol Clube do Porto a passar à frente dos jogadores do Benfica, trocando os habituais cumprimentos nestas ocasiões. Cumprimentos que, ou a que se vai seguir, a escolha de campo e bola por banda dos capitães das duas equipas. Gaitan por banda do Benfica e Herrera, que hoje tem a braçadeira do Futebol Clube do Porto no braço. Ok, obrigado Eduardo Gonçalves. É realmente um ambiente verdadeiramente notável, aquele que se faz sentir no Estádio da Luz. Afinal, eles, adeptos de Porto e Benfica, também adeptos do Sporting, estão considerados como alguns dos melhores adeptos da Europa. Está de parabéns o futebol, está para já de parabéns o clássico. E, obviamente, mesmo a chover, e olha que tem chovido muito, para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. Vai começar daqui a pouco o clássico, Pedro. Nem mais, e as equipas já tiraram as fotografias da ordem, pelo menos a equipa do Futebol Clube do Porto. Nesta altura são os encarnados. guarda-redes a quem tiram a fotografia da praxe. E agora vai haver encontro de capitães no centro do relvado, juntamente com o árbitro da partida. Artur Soares Dias vai lançar a bola ao ar. De um lado o Nico Gaetano, um argentino. Do outro do lado o Futebol Clube do Porto, o mexicano Herrera. Das bancadas, ou deste caso, uma das bancadas, está a emergir nesta altura uma águia enorme que segura o escudo, símbolo de campeão nacional. O Benfica, recordo, é bicampeão nacional. E em cima a frase: juntos para. E a semana é corrida, novo título encarnado, tal coreografia a que há pouco fiz referência, depois mudou e dizia: juntos por ti. Que grande cenário está montado no estádio do Benfica. Só uma nota rápida para Renato Sanches, tínhamos que falar dele, incontornável este miúdo, chegou ao Benfica, que maturidade, que classe, que categoria de Renato Sanches, e foi a partir daí que o Benfica começou a subir, a crescer, a mostrar realmente uma tremenda evolução, Zé, o clássico vai começar. Eu acho que é indissociável uma coisa da outra, basta dizer que desde que Renato Sanches entrou na equipa, o Benfica nunca mais perdeu nenhum jogo. E, para além disso, é de facto a capacidade e contagiante, a alegria, a energia que ele transmite ao meio-campo e a toda a equipa do Benfica, atrás e à frente. Creio que é de facto um dos grandes responsáveis por esta grande recuperação que o Benfica tem tido nos últimos dois meses. Vai rolar a bola no clássico, Artur Soares Dias vai apitar e vou ficar com o Porto. O Pedro na primeira parte com o Benfica. Rola a bola, começa o espetáculo. A bola já lá no Chidosi, a aprazar para o Iker Casillas, campeão do mundo e campeão da Europa pela seleção espanhola. É o Porto tocando a bola no meio campo da equipa encarnada. A bola para o Maxi, e já pode escutar. O Maxi tocou na bola e a luz quase vinha abaixo. É o Jardel quem tem. Lá está Jardel, bate a bola contra um adversário, ganha lançamento, beneficiado a formação. Ou falta de Brahimi sobre Jardel. Considera Artur Soares Dias, por indicação do árbitro assistente, e é livre para o Benfica. Júlio César coloca a bola fora da grande área na direção de Lindelof, devolve a bola para Júlio César, lá está o Imperador, toca para fora da grande área, a bola na direção de Jardel, entrega à esquerda, é para Eliseu, vai pontapear lá para o ataque, é para Mitroglou, ele luta com o adversário, é o jovem Chidosi, acaba por perder a bola para Maxi Brahimi. Aí está Brahimi com a bola, lá está Brahimi, toca para Maxi Pereira, a bola vai para o homem do Benfica, e tenta sair a jogar já o Benfica. É já com o esférico, apertado ali por dois adversários, ainda Jonas, vem a furar, ainda Jonas, lá vem o brasileiro, o melhor marcador do Benfica, tenta passar, não passa por Danilo. Sinal vermelho, Danilo atrasou, e Iker Casillas já movimentou a bola, vai lá para Boubacar, ao primeiro cabeceamento, tentava meter a bola para André, o Benfica faz o corte, vai a sair a jogar, primeira, limpou Martins Indy, dá lançamento para os homens da casa. É para André Almeida, lançamento executado, a bola para Pizzi, domina com o pé esquerdo, entrega para o jovem Renato Sanches, aproxima-se da grande área, entrega a bola para Mitroglou, pode-se virar o grego, deixa a bola para Gaita, tentava jogar com Jonas, corta o Porto. Porto fecha, Porto sai, ali um primeiro passo, vem de Hector Herrera, a bola vem para Boubacar, cai em cima da Lindelof, mete a bola para um lado, vai buscar para outro, e caminha para a área, já está lá, que perigo, que não cego, até a mim doeu, ali a finta Lindelof. Passou bem o camardês por Lindelof, mas estava lá no apoio, André Almeida conseguiu depois evitar que a Boubacar fizesse nova finta, mas o camardês olhou para lado e não viu ajuda. Bonita finta de Boubacar. Vai lançar a equipa do Porto, é Miguel Ayuno, o rei das assistências. Lança novamente para Boubacar. Para no peito, mete a restar. Se baixa a defesa do Benfica. A bola passa por cima de Mitroglou. Vai sobrando já lá para a defesa do Porto. E para Maxi Pereira. Maxi toca. E os adeptos assumiam. Mas Maxi não preme. E tentava meter a bola na frente, mas há fora de jogo. É livre para o Benfica. Fora de jogo tirado. Savares a bater o livre, bola na direção de Lindelof, volta a jogar com Jardel, bola de novo para o sueco, abre tubo à direita na direção de André Almeida, tem um adversário pela frente, vai jogar curta, bola para Renato Sanches, novo para André Almeida, a pica sobre o adversário, era à procura de Mitroglou, bola sai para a linha lateral, é lançamento para o Porto. Lançamento. Obrigado, Miguel Ayuno, lançou, vai ali para a coxa, é de Brahim, volta a devolver para Miguel Ayuno, é o mexicano, pode oblicar, pode puxar mais para a zona interior, vai na direção do jovem Chidosi. Aí está o nigeriano, a varia joga para a direita, é para Maxi Pereira, quando o Maxi toca na bola, quase que lhe tem que contar, Lacia aí já sabe, quando ouvir o... é a Maxi que tem a bola é clássica, 0-0, primeiros instantes, há muita emoção, Danilo, final, joga no meio campo, toca para Hector Herrera, outra vez para Sidozi, aplausa, para Iker Casillas, dois enormes guarda-redes, dois guarda-redes que encolhem as balizas, Iker de um lado, Júlio César do outro, aqui, a rádio do clássico, a sua Perón, a praça Samaris para Júlio. Lá está o Imperador dentro da grande área, todo vestido de amarelo. Vai apontar a bola com o pé esquerdo lá para o ataque. Vai aparecer ali Jonas. Ele luta com o Maxi Pereira. Corta o uruguaio, mas insiste Jonas. Bola metida para o lado esquerdo. É para Gaitan. Ganha o capitão. Tenta passar ali por Chidozinho. Não passa pelo nigeriano. A bola sai pela linha final. É pontapé de baliza para o Porto. Fazia falta Nico Gaitan. Chidozinho conseguiu impor o seu físico também ali, quando jogado por Maxi Pereira. Bola pela linha de fundo. Pontapé de baliza para Iker Casillas. Não vamos já falar muito, mas a verdade é que pelo menos neste primeiro arranque Chidozi a mostrar a sua boa complexão física, a fechar e a mostrar alguma autoridade, ainda agora vimos isso neste lance com o capitão do Benfica Nicolas Gaitá. Casillas já experimentou a bola devolvida para a defesa encarnada, sobe para Maxi Pereira, trabalha com Herrera, novamente para Maxi, tenta ver a bola, chocou com o Jardel, a bola pertence ao Porto, meio do meio campo da Águia, é isso Eduardo. Dividida que fez faísca, dividida que fez faísca entre dois ex-companheiros, Jardel e Maxi Pereira. Carlos Villabreu, aplausos da baliza, obviamente, Júlio César. Lançamento para Maxi Pereira. O lançamento já vai ser efetuado. O lançamento vai ser efetuado. Está perto do da área. Maxi procura quem entregar. É para Brahimi. Devolve ele. É para Maxi. Ainda Maxi não treme. Bem, que tem a alcunha de Iceman ali de Lofe, mas Iceman para já. É o Uruguai, Maxi Pereira. 0-0. Luz. Já se na segunda jornada. Duas equipas separadas por 6 pontos. O título à espera dos três grandes. Quando a bola fica na equipa encarnada. Dá bem Pizzi. Joga a bola para Jonas. Recebe o brasileiro. Abre tudo à esquerda. A bola na direção do Renato Seixas. Lá vai o miúdo. A corredor esquerdo tem a caminho livre para correr. Ainda Renato Seixas tenta a fita sobre o Chidozi. Não passa depois. É por Hector Herrera. É Hector Herrera impecável a fazer a dobra da primeira já para Maxi Pereira. A movimenta pela zona central. Oferece ali para a peitaça de Jardel que pode dar para Lindelof. É o Benfica. A 5 minutos e meio na primeira parte do estádio do Luz. 0-0 no marcador. A bola está nos pés de André Almeida. Entrega para Lindelof. Recebe o sueco. Entrega a bola para a meia esquerda. A bola para Samar. Joga com Renato Sanches. Mais para trás para o meio campo ofensivo. Bola para Jardel. Entrega para Lindelof. De novo a bola para Jardel. Vai picar para a esquerda. É para Samares. Domina o grego com a coxa. Baixa para o relvado. Deixa a bola na direção de Jardel. Lá está o experiente central da equipa encarnada. Entrega a bola na direção de Renato Sanches. Abre para a meia direita. A bola para Lindelof. Encosta para a linha. André Almeida vai sair cruzamento. Ninguém para a emenda. A bola vai perder-se pela linha lateral. É lançamento para o Porto. Cruzamento exagerado. Muito largo. Nico Gaitan era quem estava mais perto. Mas a bola foi controlada à distância por Maxi Pereira. Vai lançar a favor do Futebol Clube do Porto. É um barulho ensurdecedor. É um ambiente fantástico. É lançamento para Maxi Pereira. É Penteia Pereira. Ainda na zona recuada do Porto. Maxi atira com a sua experiência contra o grego Samaris. O Benfica que não conta com o Luizão. Não conta com o Nuno. Santos não conta com o Lisandro. Também não conta com o Feiza. Samaris lá como titular. No meio campo do Benfica. Em posição mais recuada. A bola já lançada para o Porto. É Brahim quem vai ali jogando. Tenta passar por dois adversários. Consegue tocar ainda para Hector Herrera. Desconstruindo, entregando para Danilo. Danilo leva a bola para o Zé. Vai excesso de velocidade. Não tem medo da multa. Bola para o cruzamento de Layune. A bola no coração da área de Júlio César. Corta o Benfica. Fica a bola em Gaitan. Gaitan já disponibilizou a bola na direção de Mitroglou. Entrega para Renato Sanches. Vale no passo. A bola fica em Herrera. Porto bem na marcação. Em antecipação. Novamente Layune. Cai em cima de André Almeida. Olha para a área. Pode disponibilizar. Encontra espaço. Ainda não movimentou. Agora em posição frontal. Pica a bola. Brahim completamente sozinho. Pão para ali. Camisola 8. Está fora de jogo. Estão sozinho. Estava em posição irregular o argelino depois de uma incursão de Miguel Ayune da esquerda para o meio. Mais um clássico do futebol português aqui na sua Antena 1. Transmitimos para todo o mundo. 7 minutos e meio no estádio da Luz. 0-0 no marcador. É livre a beneficiar a equipa do Benfica. Lá está Júlio César, o brasileiro internacional canarinho. À espera que os companheiros avancem no relvado. Faz um gesto com o braço direito. Depois aponta bem a bola com o pé canhoto. Era na direção do Mitroglou. Nem ele nem Maxi chegaram ao esférico. A bola perde-se pela lateral. É lançamento para o Porto. Lançamento já para o Porto, lançamento para Baxi Pereira, a saída do meio campo dos Dragões, da equipa agora orientada por José Peseiro. José Peseiro que não custou nada da derrota frente ao Arouca por duas bolas a uma, ainda por cima em casa, e esse foi um gol aos 10 segundos. Miguel Ayuna, um dos bons jogadores desta Liga Portuguesa, ao mexicano, tenta meter a bola para baixo das pernas de Adriano, ainda pessoa para Noca, vai para o Pizzi. Lá está o Pizzi, bola do meio campo contrário, abre tudo à direita, bola na direção do Jonas, olhou para a grande área, tentou o cruzamento, primeira bola, bate indo e sai para a linha final. É canto para o Benfica. É Jonas ali do lado direito, a beijar quase a grande área do Futebol Clube do Porto, a tentar cruzar para servir Mitroglou. Martins Indy foi lesto a afastar, pontapé de canto na direita do ataque encarnado, Pizzi para cobrar. Ouvem-se as bancadas do Estádio da Luz, o público empolga-se, é pontapé de canto à direita, é Pizzi, lá está ele já com a bola agendada no quarto do círculo, vai movimentar a bola para o interior da grande área, quem salta é Jonas de cabeça, carta defensiva da equipa do Porto, vai ser em Eliseu, remate do meio da rua, apanha ali Mitroglou, mas está em posição irregular. Estava acampado na grande área azul e branca Mitroglou, e o livre já cobrado. A livre cobrado rapidamente, o Porto tenta apanhar em contrapé a equipa do Benfica. Brahimi, um drible, dois dribles, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi retirado na zona de grande ciclo da líder para a formação do Porto e para o nigeriano Chidozi. Joga hoje ao lado de Martins, ainda não há Marcano e também não há Maicon. A bola tocada para Hector Herrera, era lá para a frente para Boubacar, muito sozinho o Benfica já pescou a bola por intermédio do lateral, André Almeida. Nelson Semedo está no banco. Lá está André Almeida a jogar a bola para Júlio César, entrega para fora da grande área, a bola para Lindelof, de novo para André Almeida, entrega de novo a bola para o sueco, recebe com o pé esquerdo, com o direito pontapé, a bola lá para o ataque, para Jones, domina no peito, baixa para o relvado, apertado já para Miguel Lai, um toque de calcanhar, bem jogada, a bola para Pizzi, vai jogar com o Mitroglou, olha pode ser perigoso, Gaitan está no apoio, ainda Mitroglou, solta a bola para Gaitan, já na grande área, já não tem gol para o remate, tenta o cruzamento, corta lá e um de cabeça, insiste em Eliseu, o remate longe por cima. Incursão perigosíssima do Benfica, um passe a rasgar, a isolar Mitroglou, quis servir Gaita na esquerda, perdeu o tempo e depois grosso perigo, acabou o perigo para a baliza azul e branca. 10 minutos a 0-0, clássico Benfica agora, o Porto a oferecer espaço e Benfica rapidamente no tica-paca, porque tem muita qualidade ali no meio campo para a frente. Sim, mas o Porto, na minha opinião, não entrou nada mal no jogo. A equipa está relativamente tranquila, serena. É verdade que, já o disseste, a Boubacar está muito entregue a si próprio, mas também se compreende que Corona e André tenham preocupações defensivas no sentido de apoiar os homens do meio campo, e estou a falar evidentemente de Herrera e Danilo Pereira. O próprio Brahimi tem aparecido pouco nas costas de Boubacar. Mas é verdade que o Porto, numa só jogada, conseguiu criar ali uma situação de desequilíbrio, trocando a bola de flanco a flanco e conseguindo ali um balanceamento da defesa do Benfica. Seja como for, é o Benfica quem está a ser mais proativo, normal, está a jogar em casa, oportunidades nem vê-las, nem de um lado nem do outro. Jonas, bastante móvel, bastante até recuado comparativamente à sua proximidade habitual com o Mitroglou, tem sido de alguma forma o embo da equipa do Benfica quando os comandados do Rui Vitória se aproximam da baliza de Casillas. Para já, tudo muito empatado, com um ligeiro ascendente do Benfica, o que é normal. É a bola para Max, e dá para Hector Herrera, finta de corpo sobre Sabares, curto lá para Danilo, protege-se no toque novamente para Hector Herrera, pisa a divisória, fez o passe, era bem visto, não acordou na altura certa, a Jesus Corona, e a bola vai para Júlio César. Nos bancos de suplentes, Rui Vitória e José Peseiro, porque a noite é de gala, estão de fatiota e gravata, e os dois praticamente com o mesmo estilo, dois ribatejanos, um de Alverca do Ribatejo, o outro de Coruche, muito enérgicos, vão dando indicações para o interior do relvado. E outra aqui em cima de Santarém, vai mal para o Benfica. Lá vai Eliseu, é pelo corredor esquerdo, Eliseu invade o meio campo contrário, pode levantar cruzamento, vai aparecer Mitroglou, ali o desvio, era depois para a emenda de Jonas, aparece o Chidozi, a varrer a zona defensiva, a bola vem para Boubacar. A Boubacar encontra o espaço, dá para Brahim, vem velocidade, a bola corre a ponta da volta direita, tem qualidade, é craque, lá vai o camisola 8, a Brahim pode encostar, aparece o Jesus Corona, não machucaram no Victoria, já cruzou o segundo posto, atenção, é perigo, a Júlio César, olho do lixo, recupera e movimenta, olha a intenção. velocidade do jogo. Lá vai o Benfica a tentar aproveitar a equipa do subida da equipa do Futebol Clube do Porto. É pelo corredor direito. Lá está Pizzi, entrega a bola na direção de André Almeida. Tem Danilo pela frente, faz cruzamento. A bola para o segundo posto, aparece Mitroglou, faz o desvio, mas a bola sai ao lado da baliza de Casilhar. Muito marcado ali por Maxi Pereira. Mitroglou ainda tentou alvejar com o pé esquerdo da baliza de Casilhas. Saiu ali junto à malha lateral, posto direito do guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que agora se prepara para bater mais um ponto a pé de baliza. Casilhas a equipar de violeta com botas e luvas fluorescentes a verde. As emoções, os golos, os títulos, Antena 1, a rádio dos campeões, a rádio dos clássicos. 13 minutos, primeira parte da luz do marcador, vai assinalando. Benfica 0, Porto 0. Desporto, Antena 1. Bola para André André, o homem que marcou já perto do final da partida na primeira volta no Dragão. Deu aí vitória para o Porto por uma bola a zero. Isso na primeira volta. Agora está 0-0 na luz. Quando André André faz o passe, entrega, Hector Herrera ajeitou, pode bater até ali Hector Herrera. Já não tem espaço, já não tem ângulo. Para, junta a linha de cabeceira, ainda perigo. Ele vai cabecear, ele vai ali cabecear, não. Quis ajeitar a bola com o peito. Passe de Hector Herrera para o Bubacar e falhou. Transmitível a ponta da Benfica. Olha o contra-ataque, 3-2. É o Benfica, está na grande área, abraça a Guindy, o mate, segurou Casilhas, insiste ainda o Benfica, é de novo por Pizzi, tem lá um pela frente, está na grande área, ainda Pizzi, arrematou ao lado da baliza do Porto. Que perigo, Eduardo Gonçalves. Pizzi por duas vezes, um contra-ataque iniciado por Renato Sanches, que ainda ali no meio-campo roubou a bola, endereçou para Jonas, abriu para Pizzi, um primeiro remate com bela defesa de Casilhas, a socar a bola para o seu lado esquerdo e depois na insistência Pizzi a deambular um pouco na esquerda do ataque encarnado, a fletir para o centro e a rematar de novo ao posto direito de Casilhas, mas ao lado, pontapé de baliza para o Porto. Merece comentário, obviamente, este momento do jogo, que intensidade, que energia, frenético clássico. Primeiro, Herrera, quis colocar em Abubacar, ficou parado a olhar para a bola. Logo a seguir o Benfica respondeu, duas vezes Pizzi, uma vez Casilhas, a defender. Minuto de alta voltagem, sem dúvida. Primeiro o Porto, poderia ter sido mais efetivo. Primeiro Herrera e até Abubacar, poderia ter sido talvez mais solícito a tentar o remate primeiro, mesmo com o homem do Benfica em cima dele. E depois a resposta fulminante do Benfica, com Pizzi por duas vezes à beira de marcar, Casilhas muito bem, Pizzi um pouco egoísta à segunda e um pouco demorada e complicada à primeira, mas muito mérito para Casilhas. E o Benfica no contragolpe, por pouco, não foi mortífero, segundos depois do Porto ter a sua primeira chance para fazer perigo. A época passada aqui o clássico deu 0-0, com certeza que se recorda. Deu 0 para o Benfica, deu 0 para o Porto. Lançamento para Maxi Pereira. Primeiro, quarto de hora, ainda não estamos de papinho cheio, mas caminhamos para lá. Assim permanece o clássico, com esta energia, com esta emoção, com esta intensidade. É o lançamento então para Maxi Pereira, 8 anos aqui de águia ao peito. A bola lançada lá para a cabeça foi do Abubacar, devolvida, fez a encarnada onde estava Eliseu a tirar. Já havia o quê? O que é que diz o árbitro? Hesitou o árbitro assistente depois de um lance entre Jesus Corona e também Eliseu, mas depois baixou a bandeirola, o jogo prossegue e dá pontapé de baliza para o Benfica. Jardel junto ao esférico, ele estava ali a marcar aquele offside, meio assinalado pelo árbitro assistente, que se arrependeu, e é pontapé de baliza. Já bateu o Júlio César, a bola para Lindelof, recebe fora da grande área, já pressionado por Abubacar, vai pontapear a bola com o pé direito, é na direção do Pizzi, chega primeiro Héctor Herrera, faz o corte, mas houve falta de Indy. Andy ali a calcar nos ombros de Pizzi, Artur Soares Dias a apitar, falta a favor do Benfica. Livre para ser batido à saída do meio-campo encarnado, por intermédio de Sabares. Lá está o grego, toca a bola na direção de Lindelof, invade o meio-campo contrário, ainda o sueco, vai ao caminho de Danilo, depois solta a bola para Renato Sanches, joga de primeira com Jonas, de novo Renato Sanches, vai entregar para Mitroglou, pode ser o gol, atira o gol! Encarnado, Eduardo Gonçalves. Grande jogada e grande pormenor de Renato Sanches, ele que aproveita ali um ressalto de bola, para no peito, galga ali um metro, depois pica a bola no interior da grande área, Mitroglou recebe e à saída de Casillas dá na bola com o pé direito e fala em entrar a arrasar o posto esquerdo de Casillas. 1-0 para o Benfica, o nome é Kostas Mitroglou. 17 minutos, a luz de um golo, Mitroglou, é péssimo terceiro golo no campeonato, é um dos goleadores do Benfica, o grego, desta vez não se viu grego, para fazer o primeiro clássico, Zanones, a bola é tua, o Benfica, com um espaço lá à frente, é um perigo, é uma verdadeira bomba relógio, e ela explodiu para golo. O Benfica não precisa de muito para marcar, normalmente não desperdiça muitas oportunidades, tem sido assim no passado recente e mais uma vez voltou a ser. Pizzi ameaçou por duas vezes há minutos e agora Mitroglou marcou mesmo. O Porto até se estava a aguentar bem, mas o Benfica nos últimos minutos, muito perigoso, acaba por chegar ao golo, um golo muito importante que vai obrigar o Porto a reagir imediatamente. Olha o Max e bola cabeceada para trás, sabia, fora de jogo. Herrera estava em posição irregular depois de uma assistência de Maxi Pereira, que encetou uma jogada individual. Em relação ao golo, é uma grande jogada, o Eduardo Gonçalves já o disse. Renato Sanches mais uma vez absolutamente decisivo e Mitroglou a demonstrar o grande momento que está a atravessar. Jogador canhoto, marcou de pé direito, sem hesitar, batendo sem apelo nem agravo, Casillas. Vamos ver como é que a equipa do Porto animicamente vai reagir a este golo, sabendo-se que não está a atravessar o seu melhor momento do ponto de vista psicológico. Creio que a equipa entrou bem, vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, com 19 minutos e meio da primeira parte, está aberto, ativo, e nesta altura o placar assinala. Benfica 1, Porto 0. Desporto, Antena 1. É bola para a equipa do Benfica, Jardel emprega para Eliseu, péssimo terceiro golo da Mitroglou no campeonato nacional, e depois do golo a luz quase que vinha abaixo. É realmente o melhor registro da temporada nas bancadas da luz em termos de assistência. Vai Benfica, e a bola era na direção da Mitroglou, o autor da equipa encarnada corta a Chidozinho, a bola sai pela linha lateral e o lançamento é para o Benfica. E é tudo a saltar no Estádio da Luz. Que grande ambiente, ambiente fantástico no Estádio da Luz. E assim é que é bonito o futebol. É com festa, é com golos. Lançamento executado, a bola para Jonas. Vai entregar atrás, a bola para André Almeida. Recebe no meio campo defensivo. Ainda André Almeida com o esférico. Agora parou a progressão. Entrega a bola para trás. É na direção de Lindelof. A bola de novo para André Almeida. Aproximado por André. Joga a bola para Pizzi. De novo para André Almeida. Vai pontapear lá para o ataque. É para um carte fácil de Martins Indy. Ainda atrasar já para Casillas. Não pode agarrar o guarda-redes do Porto. Clássico com grande emoção. Para já o Benfica a vencer para uma bola a zero. Só a chuva, muita chuva, que vai caindo é que vai estragando. É Júlio César, quem tem bola é o Benfica. Lá está Júlio César na grande área, agora a agarrar a bola perante a proximidade de Ibrahim. Vai soltar com as mãos, a bola para Jardel. Joga com Eliseu, entrega de primeira. É para um corte fácil de Chidozzi. Chidozzi, Herrera, Herrera para Danilo. Danilo para Herrera, o mexicano abre para o outro mexicano. É para Corona, a bola a ser tocada pelo meio campo, no meio campo do Benfica para o Porto. O Porto tenta agora encontrar espaço, é para em cima de Maxi Pereira, faz todo o corredor direito e mete a bola para baixo das pernas de Eliseu. Tenta ir buscar, o árbitro diz que há obstrução de Eliseu, é Maxi Pereira. Olha o livre que é perigoso, Carlos Rui. Eliseu a travar em falta Maxi Pereira, depois foi ainda protestar e muito com o árbitro assistente. Leva uma reprimenda de Artur Soares Dias, que lhe diz: não quero mais nenhuma, senão vai lá para fora. O livre pode levar muito perigo à baliza do guarda-redes Júlio César. E durante este jogo o Porto já teve alguns cruzamentos para a área e a defesa do Benfica andou ali à procura da melhor sintonia, andou ali à procura realmente de se encontrar. Vamos ver o que dá este pontapé livre para o futebol clube do Porto. É Miguel Ayone quem vem aqui à direita do ataque dos Dragões para fazer a marcação do livre. O árbitro Artur Soares Dias vai autorizar, ele verifica se está tudo bem, se não há nenhum empurrão, se ninguém está incomodado ninguém na área. O cronómetro mostra minuto 22, olha o Porto livre, Ayone já cruzou, desvia desvia de cabeça Eliseu, depois despacha de qualquer maneira. O menino das tranças do Benfica é Renato Sanches. Está no radar dos melhores clubes da Europa. United, Bayern de Munique, Real Madrid, entre outros. Atlético Madrid, entre outros. Casillas já movimentou. É o Porto agora a tentar uma resposta. Está a perder por uma bola a zero. É Suárez Perum no clássico na luz. Jornada número 22. Tem a bola para Aimi. Aimi encosta lá na esquerda. É Hector Herrera, parece-me a mim, que aparece para o cruzamento. Lança o ataque. Tentava lançar o ataque do Porto. A bola é cruzada de um lado. Foi parar o outro. E saiu. E atenção. Está eletrizante. Está quentinho ali o duelo entre Maxi Pereira e Eliseu. Está a dar faísca. Agora cruzamento largo de Herrera. Maxi Pereira ainda foi lá tentar suster o cruzamento dentro das quatro linhas. Eliseu fez a cobertura. Os dois jogadores chocaram. Depois houve ali um chega para lá entre ambos. Tem que haver gelo naquele duelo. Lançamento para Eliseu à esquerda, projeção da grande área de Júlio César. Lançamento executado, corta Maxi Pereira. A bola sai de novo pela linha lateral. É mais um arremesso a beneficiar a equipa do Benfica. E de novo para Eliseu. E mais uma vez Eliseu a pedir ali que a bola seja seca como a toalha. Para poder fazer o arremesso nas melhores condições. A bola para Nico Gaitan. Vai pontapé lá para o ataque. Corta Martins e a bola de novo pela linha lateral. É mais um arremesso a beneficiar a equipa encarnada. De lançamento, a equipa do Benfica vai se aproximando da baliza de Iker Casillas. Já está no meio campo ofensivo, é ainda à esquerda. Eliseu faz o arremesso, a bola para Samaris, espica sobre o adversário. É na direção de Renato Seixas, está a pisar a linha divisória. Entrega a bola de novo para Eliseu, tenta ganhar ali o salto sobre a Herrera. A bola sai pela linha lateral e o lançamento é para o Porto. Lançamento em campo, então para a equipa do Porto. Maxi Pereira lançar ali junto ao treinador José Peseiro. Dá para André, André mete no peito, devolve ainda para Maxi Pereira. Bola movimentada pelo Chidossi, o Benfica para a bola, então no subida, olha o perigo de Keita. Keita tentava soltar ali para Jonas, corta a defensiva da equipa do Porto, insiste o Benfica, olha Jonas, vai virar-se, rematou contra o corpo do Martinsini. Depois vai lá Danilo, e também lá vai Samaris, um toque de cabeças, agora Jonas entrou de pé alto, apitou Artur Soares Dias, é livre a beneficiar a equipa azul e branca. Olha Eduardo Gonçalves, foi impressão minha ali a defesa do Porto, claramente a facilitar quando tinha que tirar a bola. Abanou muito porque estava desequilibrada pela movimentação da linha avançada do Benfica. Jonas e Gaetano desequilibraram, houve dificuldades para o Porto. E passa em profundidade era para Abubakar, Abubakar ainda esticou a pernoca, parecia que estava no balé, mas estava fora de jogo. É, já estava fora de jogo, obrigado Carlos Gabriel, segue jogo, 1-0 Benfica, bola em Renato Sanches. Lá está Renato Sanches, entrega a bola para o lado direito, vai na direção de André Almeida, de novo para Renato Sanches, invade o meio campo contrário, até o apoio de Nico Gaetano, mais para o meio está Jonas, a bola na direção de Jonas, corta ali Herrera, a bola sobrou para Pizzi, entrega para Gaetano, deixa passar Mitroglou, vai picar de novo para Gaetano, corta Maxi Pereira e sofre falta de Gaetano. Olha, atenção, ficam os dois jogadores caídos e atenção, ficam os dois jogadores caídos e há muita preocupação ali na área, Eduardo Petit. Foi logo a viragem Jonas de emergência a Nico Gaetano e está ainda por terra, chamada a equipa médica do Benfica. Maxi foi mais rijo neste choque, já se vai levantando, mas está pior, maltratado Nico Gaetano, e agora Maxi, no gesto de desportivismo, vai ali ver como se encontra Nico Gaetano. Muita preocupação na luz, e se vocês me permitem, até porque foram centenas e centenas de mensagens que nos chegaram a desejar bom trabalho à equipa da Ampere 1. Claro que nós retribuímos. Aqui deixamos um abraço especial aos ouvintes João Luís Marques de Viseu, Evanildo Teixeira de Leão, Pedro Silva Funchal, António Augusto Miambo de Moçambique, Sérgio Manuel e Filomena Nampula, Moçambique, Neves Martins, Luís Filipe Viegas, Setúbal, Firoz Hussein, Moçambique, Nelson Revelais, Angola, Teodoro Gama Funchal, Celestino Lopes, Luxemburgo, Miguel Teixeira Paredes, Lúcio Farau, Moçambique, são alguns dos ouvintes que vão acompanhando esta nossa emissão. Daqui a pouco vamos voltar a pontuar com o auditório. Por já, vai prosseguir o jogo, Pedro. Com um livre a beneficiar a equipa do futebol, o Clube do Porto está preparado para bater o Internacional Espanhol, Iker Casillas. Está preparado para reentrar Nico Gaita. Nico Gaetano vai então regressar ao jogo depois daquele susto. O Iker já tocou curtinho, dá para Chidozi. Ele sai a jogar, Chidozi tem ainda a bola, a meio do seu meio campo, abre os braços, não tem a quem dar. Tinha ali perto dele o Danilo. A Danilo para Martinsini. O Martinsini. Coloca mais à frente lá para Brahim. Olha Brahim agora com espaço. Atenção ao Brahim. Lá vai ele. E tenta imprimir velocidade ao corte de Pizzi. Bola sobra para Mitroglou. Vem para Jonas. Já, Jonas. Jonas já entregar de novo para Mitroglou. Entrega para Nico Gaetano. De novo para Jonas. Interpõe-se ali. Rezos Corona fica com o esférico. É o mexicano Rezos Corona que fica com a bola. Já havia falta porque ele estava a ser puxado. O Porto tenta reagir ao golo. Sofrido há pouco pelo. O golo marcado há pouco pelo Benfica por Mitroglou. Porto foi para a frente. Atenção a Hector Herrera. Abre tudo para Miguel Ayun. Está completamente sozinho Miguel Ayun. O Porto tenta criar perigo. Olha o Miguel Ayun. Toca para trás. Atenção a Herrera. Vai rematar Herrera. Gol! É muito mais do que forte, é força. Porto chegou em papo. Carlos Rui Abreu, golaço de Herrera, mesmo ao canto no buraco da agulha, para a baliza do Júlio César. E foi o capitão a indicar o caminho numa semana em que outro foi muito fustigado. Jogada de envolvimento do ataque azul e branco. Layun a esperar pelo momento, a servir atrasado Hector Herrera. Ele teve tempo para tudo. Júlio César não gostou nada da passividade defensiva do meio-campo encarnado. E o capitão dos Dragões ajeitou, olhou para a baliza, rematou colocado e a bola passou muito perto do poste esquerdo da baliza do Benfica. 2.500 Dragões nas bancadas do Estádio da Luz. Vejam o gol da igualdade. Hector Herrera foi o pai. Herrera, um remate colocadíssimo, Jean Nunes. É a bola entrar no canto da baliza do Júlio César. 10 minutos depois do Benfica ter marcado, Benfica marcou aos 17:30. O Porto reage e faz um belíssimo gol também, um remate colocadíssimo de um jogador excelência. Está pelo nome de Hector Herrera, ele é mexicano, é internacional. Boa reação do Porto, já se tinha percebido que a equipa não tinha abanado com o gol do Benfica. Lá vai o Benfica, atenção. Aqui um cartão para Herrera. Cartão amarelo para onde se quer. Já o chama Artur Soares Dias. Já chama Hector Herrera. Não foi uma falta maldosa sobre Eliseu, mas evitou uma jogada de contra-ataque que prometia Eduardo Gonçalves. Herrera puxou ali o jogador do Benfica pela camisola. Eliseu foi ao chão e cartão amarelo para Soares Dias. Já se antevia. Certo, e creio que a decisão é correta, porque como disse o Pedro Ferreira bem, era uma jogada perigosa, Eliseu ia-se embora, e antecipou-se a Herrera, ia-se embora para a área, e por isso a Herrera teve que fazer a falta. Aliás, depois os jogadores voltaram a pegar-se. O remate Herrera é muito bom, o Carlos Rui Abreu disse muito bem, pouca oposição do meio campo defensivo do Benfica, e Júlio César, não sei se não demora um bocadinho a cair, mas o remate é colocadíssimo, e o golo é bom, indiscutivelmente, e a reação do Porto também. Já vamos carimbar a exibição mundial da Antena 1 para já, o livre para o Benfica, bola na grande área. Há ali um toque no braço, o árbitro diz que não é nada. Renato Sanches remata, mas por cima da baliza de Iker Casillas. A bola a bater ali no braço de Aboubakar com o remate e depois um remate violento com força de Renato Sanches. Remate de ressaca, a bola a descrever um arco a sair muito longe da baliza de Casillas. Estamos a meia hora, Zé, isto só vem provar que estamos a ter clássico. Estamos a ter realmente um grande jogo. E agora falta saber, o Porto conseguiu reagir ao gol do Benfica, logo aos 17 minutos e meio. Falta saber agora se o Benfica também irá conseguir reagir a este empate. Vamos ver, aquilo que o Porto fez não é fácil de dizer, até que me surpreendeu pela positiva, porque se eu achei que a equipa entrou bem num ambiente hostil e num momento que a equipa evidentemente não está bem, toda a gente percebe isso pelos resultados, pelas exibições, eu creio que a equipa de José Peseiro entrou bem. Apesar da preponderância e de algumas cenas do Benfica, o que é normal, o Benfica que chega com naturalidade e até com alguma justiça ao golo, porque realmente já tinha tido duas grandes chances para o fazer antes, e o Porto conseguiu reagir numa altura difícil, e agora vamos ver como é que o Porto vai ou não aproveitar, cavalgar, potenciar este golo, que evidentemente dá alma, dá ânimo. Para já, o jogo parece ter regressado ao registro anterior, ou seja, o Benfica mais proativo e com um ligeiro ascendente à procura do meio-campo e da baliza do Porto. mas eu creio que o Porto está bem organizado. Estamos a assistir a um bom jogo do ponto de vista tático, muito interessante. André muito escondido, ao contrário do que é habitual, muito preocupado em apoiar os homens do meio campo e não tanto em acelerar para a área como ele muito bem faz. Mas estamos ainda numa fase muito inicial do jogo, estamos dentro da primeira meia hora, aliás entramos agora no último quarto de hora. Há muitas nuances táticas ainda para ver durante o jogo. Para já estou a gostar deste clássico. Maxi está para trás, entrega para Sidosi, oferece a Danilo, lá está Danilo Pereira, a tocar lá para Martins Indy, tem agora Jonas no policiamento, varia lá para Brahim, é ele quem tem, pode dar para Layun, oferece a Abubakar, a unidade mais avançada do Porto, Porto a tocar para André, a bola sobe para Corona, vai para a área, cruzou, olha o recarga, Herrera, ali o Benfica. A primeira, Carlos Rui Abreu, a defesa do Benfica, também com dificuldades para tirar a bola. Parece que a bola pesava toneladas e não saía de lá. Mas depois fechou bem, Jardel a dar o corpo à bola, remate de Héctor Herrera, sobrava para Maxi Pereira, estava o Uruguai em posição irregular, mas o Porto a conseguir virar o jogo da direita à esquerda com relativa facilidade. Atenção porque André começou sobre a esquerda com Corona, sobre a direita e Ibrahim nas costas da Abubakar. Dá algum tempo a esta parte que André está pelo meio e é Brahim quem encosta à esquerda. Lá vai o Benfica, estamos com 34 da segunda parte, da primeira parte, 1-1 no marcador. Olha a bolinha, Abubakar. E a bola agora fica no Brahim, e Brahim toca para trás, lá na direção do Danilo, começa a inventar Danilo. Atenção, a queima! Danilo a fintar na cima com a bola. Seu Totozinho, é bom jogador, sim senhor. E os saltinhos que deu o Peseiro, Nuno. É verdade. Agora Danilo, armado em menino Carlinhos, ali a querer inventar na saída com a bola. É o lançamento para Maxi Pereira. Maxi Pereira já lançou, deu uma entrega para Abubakar. Abubakar, jogador de grande complexão física, varia numa zona mais interior, era lá para André não consegue dominar, deixa escapar a bola, perto da meia lua, ela sobrou para o Júlio, que já deu para o Samaris. Lá está Samaris a entregar a bola na direção de Renato Sanches, apertado nas costas já por Héctor Herrera, tem que soltar para Jardel, agora para a esquerda, a bola para Eliseu, vem a passar sobre o adversário, entrega a bola para Nico Gaetano, não para Eliseu, vai já com o Mitroglou, de primeira para Jonas, vai tentar lançar Pizzi, vai Pizzi, é pelo corredor esquerdo, ainda Pizzi com o esférico internacional, porque faz cruzamento largo, André Almeida vai receber à direita, entrega a bola para Sane, para o Jonas, o bate, Casillas! Que grande intervenção do internacional espanhol, Eduardo Gonçalves! É uma enorme defesa de Iker Casillas, Jonas ganhou ali espaço já no interior da área do Futebol Clube do Porto, disparou uma bomba com o pé esquerdo e com a luva direita, Casillas todo no ar, a atirar para canto, a Pizzi a marcar na esquerda. Segunda defesa de Casillas, arremates com selo de golo nesta primeira parte. Lá está o aponta pé de canto, bola batida para o segundo posto, vai para cima Mitroglou, primeiro corte da ofensiva da equipa do Porto, insiste ainda o Benfica, André Almeida a entregar a bola para dentro do grande círculo, na direção de Eliseu, vai picar, era para Pizzi, aí está Pizzi, vai dominar, mas fez falta sobre Abubakar, é livre a beneficiar a equipa do Porto. Dizia encostar o peito nas costas de Abubakar, falta a favor dos azuis e brancos. Bem, você que está a ouvir esta emissão da Apera 1, depois com certeza que vai ter a oportunidade de ver o resumo na televisão, não se esqueça de rever este lance ao minuto 34 e a enorme, extraordinária defesa de Iker Casillas. Ele já fez duas enormes defesas, mas esta, meus amigos, que categoria! A bola pirada por Gidosi lá para a frente, para André, desvia a bola de cabeça, mas também não havia ninguém. A bola tomou a direção de Júlio César, outro enorme guarda-rede. São dois monstros das balizas na Europa, e eu ia para dizer europeias, mas o Júlio César é lá das Américas, é brasileiro. Lá está o Imperador, vai pontapear a bola com o pé esquerdo lá para o ataque, vai aparecer Jonas, penteia o esférico, a bola vem na direção dos jogadores do Futebol do Porto, ganha Maxi Pereira e entrega a bola para Casillas. Atrás então Maxi Pereira lá na direção de Iker Casillas, levantou, a bola vai ali sobrar para o grande ciclo, saltou Renato Sanches com André para Hector Herrera, primeiro lá para Jesus Carona, agora ainda para Maxi Pereira, pica, tentativa de colocar lá para testar Lindelof perante a pressão de Abubakar, fez o corte, a bola sobrou já para Brahim, entrou na área, bateu ao lado Brahim, recebeu de Abubakar, Lindelof, foi ele que entregou a Brahim depois de ter tirado o pão da boca, o avançado Porto. Mas a serpentear bem Brahim sobre o adversário, perdeu depois algum espaço, puxou para o melhor pé ao esquerdo e rematou por cima do alvo. E aí está a equipa do Benfica de novo a organizar jogada de ataque. Gaetan faz um bonito sobre Brahimi, deixou plantado o argelino no relvado e depois entrega a bola na direção de Jardel. Recebe com o pé direito, vai soltar a bola para Eliseu, deixa para trás, a bola para Pizzi, de novo para Jardel, recebe a bola com o pé direito, vai soltar a bola para Lindelof, lá está o sueco, abre os braços, pede marcação de companheiros, tem Pizzi lá à frente, mas prefere jogar curto, a bola na direção de Samaris, recebe o sete encarnado, solta a bola na direção de Jardel, abre tudo à esquerda, a bola para Eliseu, tentava jogar com Pizzi, corta, Coronel, lançamento para o Benfica, lançamento já escutado, a bola para Mitroglou, joga com Pizzi, tentava a devolução para Mitroglou, corta Maxi Pereira, a bola a perder-se de novo pela linha lateral, é mais um arremesso a beneficiar a equipa do Benfica, e de novo para Eliseu, faz o lançamento, a bola para Samaris, domina com o pé direito, solta a bola na direção do Lindelof, está dentro do grande círculo, e vai no meio-campo contrário, ainda ao sueco, vai soltar a bola, era para André Almeida, demasiado puxado, chega primeiro Miguel Ayun. Miguel Ayun tira a bola, Brahimi tenta tomar posição, corta de Lindelof, deixa o Benfica no ataque, perigo! Olha André Almeida na grande área, cruzamento, Mitroglou, mas Casillas! Outra vez o espanhol a negar o golo do Benfica, Eduardo Gonçalves. Milagre agora para as redes azuis e brancas, muito rápido a recuperar André Almeida, esgueira-se em direção à linha de fundo, faz cruzamento à flor da relva e foi por pouco que Mitroglou não acertou, em cheio no esférico, a bola acaba por sair impelida pelo grego, pelo lado direito da baliza de Casillas, que estorvou ali a ação do avançado encarnado. Não faz outra o Mitroglou. É. Esteve no melhor e no pior do Benfica, e no, quando o Brahimi tem a bola, entra na área, é de carrinho! Nico Gaetan! É estrela! É sim senhor! É craque! É sim senhor! Mas aqui mostrou a humildade, a simplicidade, e fez todo o corredor para vir tirar o pão da boca ao homem do Porto, Carlos Rui. Ainda teve a sorte da bola ter batido em Brahimi, no entender do árbitro Arturo Soares Dias, e por isso nem canto foi. Pontapé de baliza para o Benfica, grande aplauso para o capitão encarnado a mostrar como se faz. Grande correria do ataque para a defesa, fez um carrinho sobre Brahimi, ainda conseguiu ganhar a posse de bola. E aí está a bola na posse da formação encarnada. Renato Sanches perde a bola para Danilo. A Danilo vai para a divisória, invade o meio campo contrário, toca curto, dá na direção do Baxi Pereira, meio do campo do Benfica, solta para Corona, está sozinho, que está a lateral, sai agora para a zona interior, perde a bola, Pizzi recuperou, entrega para Renato Sanches, o Benfica está na saída. Lá vem o Benfica, lá vai Renato Sanches em grande velocidade, atrás ele vai Corona, ainda Sanches com o esférico, tem agora o apoio de Pizzi, mas vai, é para a frente que se joga, e lá vai o menino, lá vai o miúdo, lá vai o miúdo, 80 milhões, Renato Sanches ainda com a bola, vai picar a bola para a zona central, corta André André, André vai para no peito, mete para a cheia de Alcevide, primeiro lá para Danilo, lança contra o ataque com o Boubacar, lá vai Lindelof, olha aí Lindelof, Lindelof a conseguir a proteger a jogada da bola, Júlio César, Benfica não perde tempo, Samaris já vem para o meio campo do Porto com o 12º a jogar, o Benfica na luta. A 6 minutos de chegarmos ao intervalo, as equipas estão empatadas no Estádio da Luz, mas já houve golos, aos 17 por Mitroglou, aos 20 sete por Herrera, e o placar assinala 1, lá vai a equipa do Benfica, Gaetan entregar a bola para a zona central, Jonas pode armar o remate, tem Chinozinho pela frente, corta Corona e a bola sai juntinho ao posto esquerdo da baliza de Casillas. Já estava a congeminar mais um remate, Jonas, mas perto, Corona muito oportuno a retirar o pão da boca e a atirar pela linha de fundo. Era um Corona. Corona enganava-se, e era um grande gol. Era um golaço de Corona. Era indefensável, indefensável para Casillas. Lá está o pontapé de canto para ser batido à direita, a bola metida na grande área, vai saltar ali Mitroglou, a bola a ser desviada pelos jogadores do Futebol Clube do Porto. Corona entrega a bola para Layun, despacha de qualquer maneira, recupera a equipa encarnada, a bola em Liseu, vai dar o flanco de jogo, a bola para o lado direito para Nico Gaetan, vai chegar primeiro Casillas e agarra. Houve comunicação, a Casillas disse a Indy, é minha. Indy baixou-se, Casillas segurou na bola. Aqui estamos, 40 minutos, primeira parte, a clássica jogada, é Antena 1, a Rádio Clube Futebol conquista cada vez mais adeptos. Assim que o intervalo, ora fica o marcador, Benfica 1, Porto 1. Desporto, Antena 1. Danilo, Danilo Maxi. Maxi avança. Maxi toca para Héctor Herrera. Pela Jardel, autoritário. Deixa Pizzi com a bola. Entrega Pizzi, a bola na direção de Mitroglou. Tem a Chinozzi pela frente. Ainda Mitroglou. Impecável o nigeriano. Fica com o esférico. Chinozzi. Ganha a bola. Dá para Héctor Herrera. Héctor Herrera, primeiro para Maxi. Para outra vez para Héctor Herrera. Agora vem André André. Lá vem o camisola 20. André André. A bola na direção de Héctor Herrera. Está completamente sozinho. Brahimi. A bola do Brahimi. Brahimi recebeu à vontade. Chega lá só agora o André Almeida. O Brahimi missão de marcação, vai para a área, rompeu, toca atrás, o perigo, atenção, o Porto pode ali criar perigo, é um remate para o lado, que perigo! Estava tudo a dormir na defesa encarnada, pareceu-me ter sido o Héctor, outra vez a pirar, com a bola a passar pertinho da baliza do Júlio Sousa. E agora até seria mais fácil para Héctor Herrera fazer o golo do que o momento em que igualou esta partida. Grande trabalho de Brahimi pela esquerda, deixar para trás André Almeida, depois a servir André que de costas para a baliza meteu para Herrera atirar de frente para as redes do Júlio César, mas desta vez a bola saiu ao lado da baliza do brasileiro. O Porto a acreditar agora, depois do empate, o Porto a melhorar muito. Lá está Brahimi, está sendo, na minha opinião, um dos melhores em campo. O Zé já vai falar disso. O Indy pega para Miguel Ayun, novamente para Danilo, atrás, lá para Indy, joga para o menino. Aí vem o nigeriano Chidozi, caminha com a bola na saída, toca curto para André, não quer, queima. André recebeu, deu para Danilo, já meteu o meio campo do Benfica, ala direita, funciona. Está em todo lado o Brahimi, agora aparece na direita, combina com o Maxi Pereira. Os adeptos do Benfica tenta destabilizar, Maxi não pestaneja, a bola sobra ainda para André, lá para a frente para Héctor Herrera, um ressalto, vem Nico Gaitan. Lá vai o argentino, invade o meio campo contrário, ainda Nico Gaitan, até em Miguel Ayun na marcação, agora parou a progressão, Gaitan entrega a bola atrás, na direção de André Almeida, recolhe com o pé esquerdo, com o direito, entrega a bola para Samares, vai jogar com Renato Sanches, está dentro do grande circo, entrega a bola para o lado esquerdo, é para Eliseu, vai jogar com Pizzi, a devolução para Eliseu, estamos a 2 minutos de chegarmos aos 45, ataca o Benfica, a bola em Jonas, vai jogar com Mitroglou, pode armar o rebate, já não tem ângulo, ainda Mitroglou, não larga Martins Indy, ainda Mitroglou com o esférico, entrega a bola na direção de Renato Sanches, vai jogar com Jonas, deixa passar, a bola para Samares, pode armar o rebate, pode marcar, atirou por cima! Tinha tudo para fazer o golo, Eduardo Gonçalves. Foi ali Renato Sanches a dar para Jonas, Jonas a ganhar tempo, a deixar que Samares se posicionasse. O grego fintou, mas Layun acompanhou muito bem o seu movimento, fez a mancha e obrigou Samaris a atirar muito ao lado da baliza de Casillas. Guarda-redes do Porto preparado para o pontapé de baliza, limpa a face e encaminha-se para o esférico. O Porto está a bater muito bem, 1-1, o Porto também já teve as suas chances, uma coisa é certa, Zé. O Benfica tem duas oportunidades claríssimas, escandalosas. Sim, aquelas duas pisos antes do gol também. Mas vamos ver, é pena que a primeira parte vá terminar agora porque o jogo está no seu melhor momento. Excelente clássico que estamos a assistir. Parabéns ao Benfica e ao Porto pelo espetáculo que nos estão a oferecer. Bola no Benfica. E também há que dar-nos parabéns a quem está na bancada, porque os 63 mil estão em festa. E lá vai a equipa do Porto. Hector Herrera, agora vai dando aqui com Corona, tem o corredor aberto, lá vem Corona, atrapalha-se com a bola, na recepção Corona, perdeu tempo, e mesmo assim ainda consegue tocar completamente à vontade André, ali o meio-campo do Benfica a dar muito espaço, já deu para perceber isso várias vezes, agora Brahim procura espaço, procura posição, passa o primeiro, passa o segundo, girou, tenta meter a batata quente nas mãos de Júlio César, ou metê-la na baliza, vamos ver, o Porto ali para Miguel Ayun, para Brahim, o minuto 45 está a chegar, há 1-1 no marcador, atenção ao passe, Lindelof! Bola a sair lá para Miguel Ayun, Lindelof atacou a bola de imediato, mas não foi necessário, porque a mesma chegou ao Júlio, Carlos. Abubakar estava desconcentrado, no entender de Brahim, que fazia um passe de ruptura para a entrada do camaronês, ficou parado, fácil para Júlio César. E já entregou a bola fora da grande área, na direção da Jardel, entrega para Samares, ele que há pouco falhou uma oportunidade escandalosa de colocar de novo o Benfica em vantagem. Um minuto é o tempo que falta a jogar a partir de agora, já se ouve o tic-tac do relógio anterior a 1, olha a bola no Nico Gaitan, é pela direita, flete para a zona central do relvado, vai entregar a bola para Renato Sanches, recebe a bola com o pé direito, com o mesmo movimento, a bola na direção de Eliseu, está metido para o interior do relvado, joga agora com Pizzi, recebe com o pé esquerdo, Pizzi vai entregar a bola na direção de Renato Sanches, Eliseu, de novo Renato Sanches, tem dois adversários pela frente, vai picar a bola na direção de Mitroglou, mal passa a bola, sai pela linha lateral, é lançamento para o Porto. Muito, muito, muito puxado aquele passo de Renato Sanches para Mitroglou, nunca chegaria aquela bola, e agora é o Chidozi que está ali caído no relvado. Mais notícias, centrais não há mais. É, e parece que ele está ali com um problema no joelho ou na coxa direita. É, o nigeriano está caído e ali José Peseiro para já olha para, fala com o André. Já ele agora estava a retificar ali o posicionamento do André e continua a falar com o vinte do Porto. E não estava nada satisfeito o José Peseiro. Já agora uma palavra para os dois miúdos, tanto Lindelof como Chidozi, muito bem. Não tremeram, estiveram perfeitamente à altura das circunstâncias. No caso do jovem nigeriano, é uma estreia absoluta, não é? Intervalo, intervalo, 1-1, na luz, a bola para os repórteres, Eduardo Gonçalves e Carlos Rui Abreu. Tudo para os balneários, calmamente, tanto quanto a chuva permite, porque ainda não parou. É uma saída tranquila dos protagonistas e é também o descanso, é a adrenalina a baixar nas bancadas, Carlos. Preocupação também no relevado do médico do Futebol Clube do Porto com Chidose, ainda assim o nigeriano sai pelo próprio pé, em bom ritmo, não parece ser nada de grave com o central hoje em estreia na equipa do Porto, nos jogos do campeonato e claro, nas bancadas. É tempo de recolher para as galerias porque a chuva continua a cair, sem dó nem piedade. É altura também de abanar os impermeáveis, secar a água porque vem aí 45 minutos que prometem. Aos 18 marcou o Benfica para Mitroglou, aos 28 empatou o Porto para Héctor Herrera e clássico de papinho cheio e até podíamos ter tido mais gols, não é assim, Zé? Sim, é uma boa primeira parte, indiscutivelmente, um jogo que está a corresponder inteiramente às expectativas. Porto a reagir bem ao stress e à pressão de ter de fazer aqui um bom resultado na Luz. E digamos que esta primeira parte é mais ou menos fácil de resumir desta forma. Benfica com mais potencial ofensivo, Porto com ascendente no meio campo por força da superioridade numérica que tem tido. Quando se aproxima da baliza do Benfica, dificuldades ali à saída da área do Benfica para fechar. E foi assim que Herrera chegou ao golo e poderia até ter feito outro. Ou seja, Renato Sanches e Samaris, pouca gente, com poucos apoios, tanto de Gaetan, principalmente de Gaetan, e também de Pizzi, que nem sempre está onde devia estar, no sentido de criar maior solidez e tornar o make-up do Benfica com menos espaços e menos buracos por onde a equipa do Porto pode passar. Danilo Pereira, Herrera, Corona, André, é muita gente. Brahimi também recua muito, tem agarrado muito o jogo entre linhas e tem sido um dos grandes desequilibradores e tem sido um dos grandes destaques da equipa do Porto, sendo que Casillas está a fazer um grande jogo e já teve duas grandes defesas a evitar outros tantos golos à equipa do Benfica. Renato Sanches continua a ser o êmbolo, o motor da equipa do Benfica. Mitroglou está em excelente forma, mas já falhou um golo inacreditável, sendo que o Benfica realmente já teve duas ou três chance em que poderia perfeitamente ter chegado ao gol. Por isso eu digo, mais potencial ofensivo da equipa do Benfica, oportunidades mais flagrantes e em maior número. No meio campo, o Porto está a ditar leis por força da superioridade numérica que tem tido. E pronto, estamos no intervalo e daqui a pouco vamos voltar ao Estádio da Luz. Pedro, já voltamos então ao clássico 1. Até já. Combinado, bom jogo na Luz. 1-1, marcou primeiro o Benfica por Mitroglou, empatou a seguir o Porto por Herrera, tudo empatado na Luz, tudo para resolver ou não. Na segunda parte é o que queremos conferir dentro de alguns minutos. Para já, quando passam 21 minutos das 9 da noite, vamos para uma síntese de notícias com o jornalista Luís Soares. Em dia de muita chuva, há várias zonas do país com inundações, sobretudo a norte. Em Águeda já se fala das maiores cheias dos últimos anos. Parte da cidade está inundada. O vereador da Proteção Civil, Jorge Almeida, conta que a água já não subia tanto há mais de uma década. Temos uma situação de uma grande cheia aqui na cidade de Águeda. Temos neste momento caudais que já não se verificavam pelo menos desde 2001. Neste momento a nossa maior preocupação é exatamente o trânsito, porque temos um conjunto de vias bastante condicionado com as cheias, alguns com estradas inundadas, que nos está a condicionar mais fortemente, uma vez que a nível dos bens e das pessoas, tudo foi acautelado para que os prejuízos sejam mínimos. Era este o ponto de situação da autarquia de Águeda há cerca de uma hora, numa altura em que os caudais do rio já estavam a descer. O mau tempo levou também ao corte da linha da Beira Alta, na zona de Mortágua. A Refer diz que ainda não há previsão para a reabertura da linha. A chuva que caiu nas últimas horas provocou também inundações em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo. Também a Câmara de Gaia alertou para a possibilidade de cheias no Douro. A Proteção Civil de Amarante aconselhou os comerciantes da Baixa da cidade a retirarem os aveiros dos estabelecimentos para precaver uma eventual subida do Tâmega. O caudal do rio já inundou as caves mais baixas. Na última hora, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 4 distritos sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte. Um aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga até ao final da tarde de amanhã. O Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, deixou esta tarde no Parlamento uma declaração muito clara. Vieira da Silva disse que não está a preparar novas medidas orçamentais a Bruxelas porque ninguém deve contar com ele para um plano B. À pergunta de que medidas é que estou a preparar para um plano B, nenhuma, Sr. Deputado. Nenhuma, Sr. Deputado. As medidas que que temos previstas, estão no orçamento, quer aquelas que já têm tradução orçamental, quer aquelas que não têm. Todas elas identificadas. E eu aqui filo na minha intervenção inicial. Não estou a preparar nenhum plano B. Vieira da Silva garante que não está nem vai preparar novas medidas, apesar da pressão dos mercados e da Comissão Europeia. O Governo decidiu prolongar os prazos de entrega das declarações de IRS e de validação de faturas, uma decisão já confirmada à Antena 1 depois das muitas dúvidas levantadas nos últimos dias sobre este processo. Ainda se desconhece em concreto os novos prazos, tanto para a validação de faturas como de entrega das declarações de IRS. A possibilidade de alteração de datas estava em aberto, foi agora confirmada. João Álvaro Correia da Cunha vai ser o próximo coordenador da reforma hospitalar. Em comunicado, o Ministério da Saúde anunciou que Correia da Cunha vai substituir António Ferreira à frente da Comissão para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados hospitalares. Correia da Cunha assume a coordenação desta comissão a partir da próxima segunda-feira. António Ferreira disse que se demitiu do cargo por motivos de ordem estritamente pessoal. Luís Soares e Sintes Notícias. Estamos com 24 minutos para lá das 9 da noite. Vamos regressar à luz, não tarda nada. Pé ante pé, estão a chegar. Olá, eu sou João Gil do Quinteto de Lisboa. Não percam a estreia do tema Pé ante pé, aqui na Antena 1. O Quinteto de Lisboa, esta segunda-feira, em estreia exclusivo. Antena 1, Liga Portugal. Dalton Trumbo era o argumentista mais bem pago de Hollywood. Até que as ligações políticas o colocaram na lista negra. Communism is not some faraway threat. Trumbo, uma lição sobre o poder da vontade, da palavra e liberdade. Traitor. Com Bryan Cranston, nomeado para o Oscar da Academia de Melhor Ator. Why movies? Why us? Trumbo, nos cinemas, a 18 de fevereiro. Um filme, Antena 1. Nacional e Sporting encontram-se na Chopana, no Funchal, este sábado depois das 6:30 da tarde. A Antena 1, na 22ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, com relato de Paulo Sérgio, comentários de Vítor Martins e reportagem de Duarte Gonçalves. Nacional Sporting, a Antena 1, na Madeira, para o futebol do fim de semana. Sábado, emissão a partir das 18, com Pedro Luís Cid. Só o prazer pode tirar ao amor a sua venda. Fazê-lo ver a nudez da carne através do véu da pele. Quarteto de Einar Müller. Uma peça sobre o desejo e a manipulação baseada em ligações perigosas de Chauderlot de Laclos. Que sei eu dos vossos sentimentos? Quarteto de Einar Müller. De 18 a 21 de fevereiro. No pequeno auditório do CCB. Apoio Antena 1. Antena 1. Portimão. Lolé e Silves, 88.9. Desporto, Antena 1. Estamos de regresso, ainda no intervalo do Benfica-Porto. 1-1 é o resultado nesta altura. A jornada 22 prossegue amanhã com os jogos Moreirense-Bolonense às 4:15, Nacional Sporting às 6:30 e Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal ao 8:45, duelo de vitórias no Afonso Henriques. Depois do domingo às 4, Arouca, União da Madeira, Estoril Praia, Tondela, às 5, Boa Vista Académica, às 7:15, Marítimo Braga. A jornada encerra segunda-feira com o Rio Ave, Paços de Ferreira. E para a semana, atenção que temos Semana Europeia para Benfica, Sporting Porto e Sporting Braga. Benfica já na terça-feira, frente ao Zenit, aí na Luz também. Depois na quinta-feira, Porto em Dortmund, frente ao Borussia. Sporting em Alvalade, frente ao Bayer Leverkusen. Braga na Suíça, para defrontar o Sion. Os jogos todos para acompanhar com relatos e emissões especiais aqui na Antena 1, como não podia deixar de ser. Regressamos à Luz. 1-1, bom jogo de futebol. Tem mais uma belíssima primeira parte, uns belíssimos 45 minutos. E só temos pena, José Nunes, tal como dizias há bocadinho, de que no melhor do jogo fomos para intervalo. Mas foi, agora que isso estava tão bom. Exatamente. Mas é isso, entretanto chegaram, chegou a conclusão dos 45 minutos, mais um de compensação. Mas foi de facto uma boa primeira parte. E de alguma forma aquilo que se passou neste primeiro tempo vem de encontro um pouco àquilo que se tinha falado antes do jogo. Porto não é uma equipa qualquer, é verdade que tem passado por um mau bocado, mas encarou muito bem este jogo e na minha opinião está a fazer uma boa partida num jogo extremamente difícil contra uma equipa muito poderosa como é o Benfica. É preciso não esquecer que o Benfica está num grande momento de forma e o Porto tem conseguido de alguma forma arrefecer a temperatura do jogo e principalmente tirar partido da tal questão da superioridade numérica no meio do campo. Renato Sanches enche o campo, é um facto. Samaris pouco tem descido. Na única ocasião em que se envolveu no ataque do Benfica, podia ter marcado gol, agora em cima do intervalo. Uma escandalosa. Mas também é verdade, por acaso, uma bela jogada do Benfica. Aliás, o Benfica fez belas jogadas de entendimento. Mas é preciso dizer que a questão da superioridade numérica faz toda a diferença no momento em que o Porto conquista a bola em zonas a meio do meio-campo do Benfica. Isso já aconteceu mais do que uma vez. Alguns passos errados, algumas conquistas de bola. Danilo, obviamente, o jogador mais recuado. Mas Herrera, André, Corona muito para dentro. Brahimi muitas vezes encostando à esquerda, mas também outras deambulando pelo meio, tentando passes de ruptura para Abubakar, que ainda não apareceu. Tem sido uma presa razoavelmente fácil até agora ao camaronês. Curiosamente para Lindelof, tem estado bem. Do mesmo modo, e já o disse, o jovem central nigeriano Seidosia, com uma estreia absoluta como titular logo num clássico, no campo do adversário, na minha opinião, tem dado muito boa conta de si. Vamos lá ver este problema que ele apresentou no joelho nos últimos instantes, se vai ou não ser impeditivo. Dá uma sensação que ele saiu bastante combalido e até a coxear. Vamos esperar que tudo esteja bem com o jovem Seidosia, mas mais do que nós, seguramente, que é José Peseiro a desejar que isso aconteça, porque ele não tem opções alternativas para esta função, uma vez que tem dois jogadores fora de combate. Estou a falar de Maicon e Marcano. Isso significaria que Danilo, então sim, teria mesmo que avançar para o lado de Martins Indy. Vamos ver o que é que vai passar. Agora, em termos daquilo que aconteceu, bem, fica mais assertivo, mais proativo, mais atacante, mais ofensivo. Já se estava à espera que isso acontecesse, mas o Porto, estrategicamente bem. André, pouco ofensivo, justamente porque tem apoiado muito Herrera e Danilo Pereira no meio-campo, sendo que, à vez, o Brahim e o Corona fazem com que o meio-campo do Porto jogue 4, muitas vezes contra dois homens do Benfica, Samaris e Renato Sanches. Porquê? Porque Gaetan, que na minha opinião não está a fazer um jogo de encher o olho até agora, já se sabe que os níveis de exigência para Gaetan são sempre altíssimos, mas creio que Pizzi tem estado melhor tanto a atacar como a defender do que Gaetan. Mas isto faz com que estes dois homens, que não têm realmente grande propensão defensiva, pior Gaetan do que Pizzi, já o disse, isto faz com que a superioridade numérica do Porto no meio-campo acabe por dar algum controle de jogo e alguma perigosidade na saída de bola. Mas é um facto que o Porto não teve grandes chances para marcar, acabou por aproveitar muito bem aquele remate de Herrera. Lá está, com pouca oposição no meio-campo defensivo do Benfica, ali na meia-lua. Isso aconteceu várias vezes. Os dois mexicanos, Layún e Herrera, a trabalharem muito bem a bola. Isso aconteceu por mais de uma vez, como dizem bem. Aliás, Herrera teve outra chance numa jogada muito semelhante para marcar o segundo gol para o Porto. A bola saiu muito perto do mesmo posto, do posto esquerdo da baliza de Júlio César. Pelo meio, várias oportunidades clamorosas para o Benfica, há que dizer. Primeiro aquelas duas de Pizzi, com Casillas a brilhar a grande altura na primeira defesa. Depois Pizzi um bocadinho egoísta, tinha Gaetan ali junto à marca da grande penalidade, tentou ele próprio a recarga e pô-lo para fora. Mitroglou, talvez a maior de todas as perdidas, incrível a forma como não conseguiu corresponder àquele cruzamento de André Almeida, curiosamente numa jogada iniciada no sueco Lindelof. E ao final, como já disseste, uma bela jogada do Benfica, Samaris. Ou seja, Benfica com mais caudal ofensivo, mais oportunidades de gol. Porto, bastante inteligente, estratégico e controlado no meio-campo por força da superioridade numérica que tem tido. É tocar muito bem a bola, não é? É verdade. Eu creio que há muita história ainda para contar neste clássico. Os bancos vão começar também a mexer. E creio que, evidentemente, vamos assistir a uma segunda parte. Estou convencidíssimo disso. Ao nível, pelo menos ao nível daquilo que vimos na primeira, porque as duas equipas querem ganhar o jogo. O Porto sabe que este resultado não lhe interessa. E o Benfica, evidentemente, quer tirar partido do potencial ofensivo, que é realmente muito grande que tem. Mas hoje a verdade é que o Benfica é disposto, pelo menos, desperdiçou. Marcou um e falhou quatro. Três, quatro. Ou sempre que há duas de Pizzi na mesma jogada. Claro. Se aí juntar Samaris e Mitroglou, faz quatro. Claro. E o Benfica há um remate de Jonas para gol, mas é uma grande defesa de Casillas, portanto aí tudo bem. Agora não há dúvida. O Benfica marca aos 18 e tem logo uma oportunidade claríssima para chegar ao 2-0. Sim, e aí sim, podia ser um problema para o Porto. É mas verdade. Mas há mérito que o Porto também reage. Sim, o Porto reagiu bem e teve a felicidade e fez por isso de marcar razoavelmente em cima do gol do Benfica. Não demorou muitos minutos, creio que foram 10. porque era um momento muito delicado para a equipa do José Peseiro. Porquê? Porque sabe-se que o momento psicológico da equipa não pode ser bom. Jogar num campo hostil contra um adversário muito poderoso que acabou de marcar, o Porto podia ter abanado aí e não abanou, conseguiu ir à procura do gol do empate e pelo. Mas lá está, não há dúvida que temos de reconhecer que em termos de oportunidades de gol, o Benfica esteve sempre mais perto de fazer o segundo. Certo, Pedro, se me permites, enviava novamente saudações aos ouvintes que nos fazem chegar as suas mensagens. Então agora para Manuel Veiga em Boston, Maldete Jau em Bissau, Nelson Rabelais em Angola, Pedro Silvestre em Moçambique, José Gaspar Luanda, Vitória Domingos em Nampula, Pedro Garcia Pontessor, António Franco nos Açores, Ailton Cabral em Cabo Verde, Paulo Rui Lisboa, Gerónimo Pina Lisboa, José Lizardo Luxemburgo, Kim Júnior Beira, Celestino Lopes Luxemburgo, Pedro Carvalho Paris, Abel Andrade Lisboa, Joel Santos no Canadá, Luís Filipe Viegas em Setúbal, Júlio António Maputo, Diamantino Correia em Cabo Verde, Fátima Mendes Coimbra, Adelino Carvalho Cabo Verde, Vitalina Gomes, Manuel Soares, Oliveira das Meias. Um abraço para todos, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens de apoio. É um enorme privilégio pelos ouvintes do nosso lado. E não se esqueça, amanhã é dia de colocarmos no topo esse encanto, essa caixinha mágica. É o Dia Mundial da Rádio. Regressa ao Porto, não é assim, Carlos Rui Abreu? Regressa ao Porto, regressa também Xidosa, está suspeita a dúvida para já, o nigeriano está em condições, ele vai fazendo agora um sprint para ver se está tudo ok, parece que sim, os mesmos 11 estão de regresso, do lado do Benfica, também parece que são os mesmos. Exatamente como no final da primeira parte, regressa toda a gente que concluiu esse primeiro tempo, também a equipa de arbitragem agora a conferir aqui a logística, as balizas, etc. Portanto, dentro em breve vai então recomeçar o clássico, vai iniciar-se a segunda parte. Deixem em aberto este cenário. Quem fizer um gol, a primeira equipa que fizer um gol, muito provavelmente vai rapidamente reforçar o meio campo. Ou seja, se o Porto marcar, Rubén Neves é uma hipótese para saltar à custa de um homem da frente, eventualmente Corona. Se o Benfica marcar, também não me surpreenderia, e até pela questão do meio campo que eu fiz referência há pouco, por exemplo, o André Almeida pudesse saltar para o meio campo para ajudar Renato Sanches e Samaris, sair um homem da frente, eventualmente, enfim, por exemplo, Pizzi, mas isso teremos que ver, e Nelson Semedo ocupar a posição de lateral direto. Tudo isto são conjeturas, vamos ver o que é que a segunda parte que agora se iniciou vai dar. Para já, o grande objetivo das duas equipas é chegarem ao gol. E para já, o Carlos Rui Abreu com uma boa notícia para os adeptos do Futebol Clube do Porto, é que Xidosi mantém-se em campo, não é, Pedro? Nem mais, o nigeriano está em condições para recomeçar a segunda parte. Taca agora o Benfica, o Nuno Matos vai ficar com o Benfica nesta segunda parte, eu com os ataques do Futebol Clube do Porto. Golos aos 18:28 na primeira parte, Mitroglou marcou para o Benfica, empatou a Herrera para a equipa do Futebol Clube do Porto, são os primeiros instantes do segundo tempo, ali o toque de Mitroglou, ele tentava meter num companheiro, era para Nicolas Gaita, parece-me a mim, não era para Pizzi, perdeu a bola, a recuperação já do Benfica a pressionar, por intermédio de Renato Sanches, São Porto joga para Abubakar. Lá está Abubakar, vai entregar a bola para trás, mas Artur Soares Dias apitou, considerou ali uma falta de Lindelof e é livre a beneficiar a equipa do Porto. E é para Martin Zini. Lá está o holandês, nascido no Barreiro. Vai deixar a bola para ser batida por Miguel Ayun. Abre tudo para a direita. A bola na direção de Jesus Corona. Parecia que tinha olhinhos. Foi parar mesmo no pé do mexicano. Lá está a Corona, tenta a finta. Não passa para o Liseu. Acaba por perder a bola pela linha final. É ponta a pé da baliza para o Benfica. Corona ali com os olhos postos na baliza do Benfica. Tentou puxar à linha de fundo, mas deixou escapar o esférico. A bola a sair e Júlio César já faz sinal aos companheiros que vai bater para o meio campo. No Porto é em aquecimento, Varela, também Ruben Neves e Marega. Júlio César, que se não me falha a memória, não fez nenhuma defesa ainda nesta partida. E foi buscar a bola já uma vez dentro da sua baliza. Lá vai o Porto, Corona pelo corredor direito, tenta passar para o Eliseu, não passa, a bola está em Jardel. Bola já para a equipa do Benfica, a bola ali a sair por intermédio de Jardel. É Jardel que tem a bola controlada, lá vem Jardel, pisa, entrega para Eliseu, mas belo passe para Eliseu. A bola com aquela força ali num passe lateralizado. Quando o Porto está a pressionar e está tudo instalado no meio campo das águias. Ao Porto quem joga. Lá está a bola em Héctor Herrera, zona central do relvado. Vai abrir tudo à esquerda. A bola na direção de Abraham. E lá vai o Borgelino, cara a cara com o André Almeida. Atenta à finta. Abraham não deixa passar André Almeida. Abraham insiste. Vai até à linha de fundo. Agora volta para trás. Já pressionado por dois. Ainda Abraham e Gosferi, que solta a bola agora na direção de Héctor Herrera. Domina com o pé esquerdo, com o direito. Vai trabalhando a bola. Solta na direção de Layune. Vai picar a bola para a entrada de Aboubakar. Corta Jardel de cabeça. E a bola vem para o Benfica. Lá vai Pizzi. É Pizzi que tem a bola. Faz o passe. É para Mitroglou. Vai no Mitroglou. É cá em cima do Chidozi. Parou. Parou. Pé esquerdo. Entregou numa zona central. Era para Renato Sanches. A bola não chega lá. Recupera Danilo. Sai o Porto. É para o Corona. Lá está a Corona. Entrega a bola de novo atrás. De novo para Danilo. Já pressionado ali por Jonas. Ainda Danilo com o Esférico. Vai soltar a bola na direção de Héctor Herrera. Abre tudo à esquerda. A bola metida na direção de Brahimi. Solta de novo para o capitão da equipa do Futebol do Porto. É Héctor Herrera. Lá está o mexicano. A entregar a bola para outro mexicano. Miguel Ayun. Bem na situação sobre Samaris. A passou por ele. Entrega a bola para Danilo. Recebe o internacional português. Abre tudo à direita. A bola para Maxi Pereira. De primeira entrega a bola para Jesus Corona. De novo para Maxi Pereira. Olha, pode ser perigoso o Porto. A bola para Aboubakar. Já está na grande área. Sem ângulo para o remate. Deixa a bola para Maxi Pereira. Tenta a fita Maxi. A bola sai pela linha final. E é ponta pé de canto para o Porto. Foi Jardel a atirar contra a perna de Eliseu. A provocar ali sorrisos em Maxi Pereira. O Futebol Clube do Porto a ganhar o ponta pé de canto. Lá vai Layune para marcar na direita do ataque azul e branco. E tanto cartãozinho vermelho que entra no relvado cada vez que Maxi Pereira se aproxima das linhas laterais. É ponta a pé de canto, vai ser batida à direita. Vai lá Nico Gaitan falar com o árbitro assistente, não concorda com este ponta a pé de canto, mas já está assinalado. E por isso Miguel Ayuno vai levantar a bola à direita. A bola já está no quarto do círculo, movimentação na grande área de Júlio César. Ainda o Ayuno, ainda não bateu. Olha para a grande área, agora bate rasteiro, corte fácil de Nico Gaitan. A bola sobe muito, vai lá Maxi Pereira. Tenta dominar no peito, também com a cabeça. Soltou a bola para Layune. Passou a Layune. Faz cruzamento. Bola no interior da grande área. Afasta a defensiva da equipa do Benfica. Vai insistir ainda ao Porto. É Héctor Herrera. Agora pelou ao lado do canhoto. Parou a progressão. Perante o adversário. Entrega a bola para Jesus Corona. Pode sair cruzamento rasteiro. Carta Lindelof. Os jogadores do Benfica a reclamarem fora de jogo da Corona. Não deu o árbitro assistente. Lançamento para o Porto. Aquece do Benfica. Talisca e Carcela Gonzalez. Lá vai a equipa do Porto. É ali. O Miguel Ayuna a entregar a bola para Héctor Herrera, aproximado por dois adversários. Faz falta Jonas, é livre para a equipa do Porto. Surinou ali no banco, não, levantou-se o banco do Porto, tudo sanado, vai cobrar o livro. Porto entrar com tudo na segunda parte. Claro que o Porto tem que fazer pela vida. O Porto é que tem que conquistar a vitória. O Benfica também quer muito. Bom jogo do Porto, indiscutivelmente. E é claro, nesta segunda parte, o Porto sabe que tem que jogar mais perto da baliza de Júlio César. Atenção ao contragolpe do Benfica, porque o potencial ofensivo é muito grande na equipa do Rui Vitória. 5 minutos, segunda parte, nesta altura no Estádio da Luz, 1-1 no marcador, é o clássico, é o Benfica-Porto, a bola metida na grande área, ao desvio de Danilo, a bola sai por cima da baliza de Júlio César. Um desvio ali oportuno, só que a bola subiu muito, caiu pingada sobre a baliza de Júlio César, passou o perigo, pontapé de baliza para os encarnados. A chuva não para, mas a emoção continua, clássico Luz, 1-1, Antena 1, aí vai a bola lá para ser batida para o intermédio, é da Júlio César, a bola já tirada para o Júlio César. É para o meio campo do Futebol Clube do Porto. Há um chega para lá, para cima do Danilo. Em Jonas, a bola vai sobrar para o grande ciclo. Vai sobrando ali para Samaris. Samaris toca para trás na direção do Jardel. Lateralizou para Eliseu. Movimento de pés que ele entrega para o capitão Nicolas Gaitan. Um esforço abaixo daquilo que pode render, mas todos nós sabemos como ele tem magia nos pés. Lá vai Nicolas Gaitan. Tentou o passe para isolar Jonas. A defesa do Porto a fechar e a bola em Danilo. Lá está Danilo. Entrega a bola para Aboubakar. Deixa para trás. É para Herrera. Lá vem o Porto. A bola metida para o corredor esquerdo. É para Brahimi. Lá vai Brahimi. Lá vai o Argelino. Cara a cara com o André Almeida. Já está dentro da grande área, sem o para o remate. Tenta o cruzamento. Corta o Lindelof. É canto para a equipa do Porto. É muito oportuno o Lindelof a atirar pela linha de fundo, porque senão estava ali André André. Seria só encostar para o fundo da rede de Júlio César. Está a abrir o livro Brahimi nesta segunda parte. José Nunes, parece-me a mim. Já na primeira, deu excelentes indicações na segunda metade da primeira parte. Agora, sem dúvida, é um dos jogadores em maior destaque da equipa do Porto, que ataca com muita gente. nesta fase inicial do segundo tempo. Benfica em dificuldades no meio campo, já tinha optado de dizer na primeira parte, e agora por maioria de razão isso a verificar-se. Quando o Benfica ganha a bola, torna-se muito perigoso na transmissão. Vai o Nico, coloca a bola na grande área, afasta a equipa do Benfica, Herrera rebate contra o corpo encarnado, lá vem o Benfica. Benfica a sair, é Galga, pisa, pode cá para Nico Gaita, passa para Nico Gaita, está isolado para marcar, atira, a defesa de Casillas, e disse a Gaita, toma lá, faz tu, Gaita na cara de Casillas, enorme espanhol, fechou a baliza, vamos ao canto, é para o Benfica. Enorme Casillas no clássico, canto do Pizzi, cabeceamento para cima, Lindelof, atrás e à frente, todas as vistas, Lindelof no clássico. Estava sozinho lá em cima, Lindelof à sua frente, Jonas, mas foi mesmo o campeão da Europa de sub-21, o sueco Lindelof quem cabeceou, mas a bola passou por cima do travessão da baliza do Porto. Esta jogada do Benfica de contra-ataque caiu em cima exatamente aquilo que estava a ser dito. Benfica em contra-ataque pode matar o Porto. Porto a saber que tem de arriscar e o Benfica tem realmente um potencial ofensivo brutal. Oportunidade incrível que Gaitan não pode desperdiçar. Há muito mérito de Casillas, que está a fazer um jogo extraordinário, mas Gaitan já ia a morrer quando fez o remate. Mais uma oportunidade enorme para o Benfica marcar, tentando aproveitar justamente o espaço que o Porto, que tem de arriscar à procura do gol, vai deixando no seu meio campo. Olha o Benfica, ganha Jonas, ali uma bola. O homem do Porto fica caído, há jogo perigoso de Jonas. É sobre Miguel Ayun, é isso, bem? Sem margem para dúvidas. Livre a beneficiar a equipa do Futebol Clube do Porto, vai chamando a atenção de Jonas e Miguel Ayun, o árbitro Artur Soares Dias. É preciso ter calma, mas o jogo está vivo. Aí está a bola nos pés de Danilo. Tem Renato Sanches pela frente, tem que entregar a bola para trás. É para Chidozi, vai jogar com uma Corona, tenta abrir a bola na direção de Abubacar. Está levantada a bandeirola. Deslocado ainda, se escapava ali Abubacar entre Lindelof e Jardel, mas bandeirola levantada, já manobra o Benfica. Bola para Samaris, Samaris joga com Eliseu. Eliseu levantou, é para a corrida do camisola 17. É um dos melhores marcadores da Europa. Era exatamente Jonas quem levava. O Jonas toca para trás. A direção do Renato Sanches, olha o miúdo. Roda Pia, tenta tirar André André do caminho. Aparece ainda Herrera. Ele movimenta novamente para Jonas ao corte de Maxi Pereira. Lança o Benfica na esquerda do seu ataque. A bola já tocada para trás. Vem a bola lá. Na direção do Lindelof. Benfica com o bloco subido. Lindelof, autoridade. Dá para meter o gol, penteia a bola, oferece a Pizzi, oferece na direita a André Almeida, linha de fundo, cruzamento, pirado, e bate primeira, ali o salto, aparece ainda o Nico Keita, atenção, Nico bate, cantou, que oportunidade outra vez, para a baliza do Porto, Benfica quase marcada. A bola bateu nas costas de um jogador do Porto, depois para Nico Gaetano, fechou Maxi Pereira, é canto, mas o Benfica aperta e o público levanta-se em bola. Grande jogo, grande jogo. Olha o canto para a equipa do Benfica, a bola já está lá no quarto de ciclo, vai ser batido o canto, a bola a pingar, o primeiro desvio de cabeça, pira a Miguel Ayun. A Miguel Ayun já tirou a bola, vai viajar até o meio-campo da equipa encarnada, vai chegar lá Júlio César, aquele que já vestiu a camisola da Canarinha, e pode voltar, parece-me que não há melhor, continua a ser o maior. Aí está a bola, tocada, Lindelof, jogou, Samaris, a praga, abre os braços, voltou a dar para o Sueco, outra vez para Samaris, ali, é Benfica, a arranjar, a luz, a empurrar o Benfica para a frente, o toque de Renato Sanches, deu o Gaitan, ala esquerda, levantou primeiro Eliseu, chega Renato Sanches, tenta enganar o Chidozi, mas menino para menino, foi Chidozi que levou melhor. Impecável o jovem nigeriano, 19 anos, a bola metida em Danilo Pereira, vai jogar mais à frente, é para André, recebe com o pé direito, invade o meio campo contrário, tem Corona encostado à linha do lado direito, à esquerda está Brahim, a bola para o Orgelino. Lá vai Brahim, vai a dominar, pé canhoto no esférico, vai-lhe sair ao caminho André Almeida, ainda Brahim, tenta a finta, vai jogar para a grande área, Carreira, Brahim, o remate, segurou Júlio César. Bela tabela entre Brahim e Herrera, o Herrera dar de calma. calcanhar para Brahim e finalizou com o remate. Júlio César a bloquear sem dificuldade. Recupera o Porto, insiste o Porto, a balear Boubacar, abre para a direita. Olha, é para Jesus Corona, mas está a levantar a bandeira lá. E a protestar com o companheiro, o Corona ficou ali desamparado e a defesa do Benfica a subir e a conquistar esta falta por fora de jogo. Júlio César com a bola. Marega, chamado ao banco, vai ser a primeira aposta de José Peseiro do Dragão. Segunda parte ainda mais intensa do que a primeira, justamente porque o Porto tem de arriscar mais, está a abrir mais o jogo e de facto, enfim, digamos que eu já estava à espera que a segunda parte fosse boa, mas este bocado de segunda parte está a ser ainda melhor do que aquilo que vimos na primeira. Vai para a Maria Cana, a equipa do Porto, na altura que o Benfica tem a bola para cima de Eliseu, Eliseu vai para trás, ele jogou curtinho para o Jardel, aparece ali agora ao meio o Samaris, Samaris abre na direita para Lindelof, Lindelof projeta o futebol do Benfica lá para a frente, é para o Bitroglou e a bola morre nas mãos de Casillas. Atenção, Casillas é a grande figura para já do clássico. Nem mais 12 minutos e meio da segunda parte, mantém-se a igualdade, um para o Benfica, um para o Porto, a bola está na posse dos encarnados. Benfica joga para Nico Gaetan, lá está o Maestro, Nico Gaetan pica por cima da defesa do Porto, há ali uma ligeira hesitação, B. Martins Índia, atrasa para o guarda-redes Casillas, estava a pressionar Pizzi, Casillas levanta a bola, salta ali na zona de grande ciclo, Renato Sanches leva melhor no empanto o homem do Porto e depois é atropelado por Renato, a curso às dias, é livre para o Porto. Livre que vai a ser batido por Martins Indy. Lá está Bruno Martins Indy, o holandês nascido no Barreiro. Ele que é internacional pela seleção holandesa, mas há alteração. Deve ser Corona, não? Vamos ver. Para já o livre, a alteração fica para depois. Então Danilo já bateu a bola na direção de Aboubakar. Chega primeiro Lindelof, faz o corte. A bola vem para Jonas, entrega para Samaris. Samaris toca ao lado, recebe André Almeida. Ele acaba por tocar diretamente para fora. A ideia era colocar ainda na ala direita e um pouco mais adiantado lá para Jonas. Mas o árbitro Artur Soares Dias diz que a bola desviou no homem do Porto. Ainda André Almeida para o lançamento. Atenção à substituição. Sai, penso eu, Corona. Nem mais. Jesus Corona, o mexicano, vai ser rendido por um Maliano, aí está Marega a ser lançado no clássico, é também o primeiro clássico do jogador do Marítimo. Mais flanco, mais agressividade, mais profundidade, menos rendeado. Peseiro quer dar mais agressividade, é isso, mais acutilância, o ataque do Porto, agora com Marega sobre o lado direito onde esteve Jesus Corona. Bola de Renato Sanches, Renato Sanches para Liseu, cruza para a área, aparece ali Jonas, não fosse Casillas falhar, não falhou, agarrou a bola dele. E já aponta a pior bola com o pé esquerdo lá para o ataque, vai aparecer Aboubakar em luta com a Jardel, corta o central da equipa do Benfica, atenta em descer Renato, aliás o André, ganhou o Renato Sanches, é puxado por André, é livre para a equipa do Benfica. Foi a retribuição, puxou agora, Renato já marcou. Nada a dizer para já de Artur Soares Dias, clássico 1 a 1, muito bem, muito 18 e 28, muito bem, Artur Soares Dias, o Zé sobrescreve, esta é a Antena 1 da Rádio Televisão de Portugal, estamos na jornada 23, Sporting Benfica na frente, Porto a 6 pontos, aqui tudo em aberto, grande jogo, Júlio César é empurrado, Jonas foi nas barbas do árbitro Artur Soares Dias, que até não as tem, mas ele viu. O pai tinha bigode. Certo? Exatamente. É livre para Renato Sanches. Já movimentou, ficou curtinho. Estava a dormir. O Pizzi, a bola fica no Porto em Danilo. Lá está Danilo Pereira. Vem na perseguição. Jonas entrega a bola na direção de Héctor Herrera. Recebe com o pé esquerdo, com o direito de movimento. A bola para André. Até Maxi Pereira a fugir pelo corredor direito. A bola na direção do Uruguaio. Entrega para trás. Não para André. Joga para Chidozi. Lá está o habitual titular da equipa B, azul e branca. Hoje titular aqui no Estádio da Luz. Para a equipa principal. E a bola nos pés de Mar. Martins Indy, vai aparecer ali Jonas, entrega a bola de novo para Chidozi, recebe com o pé direito, vai alongar o passe, bola para Marega, está a pisar a linha divisória, solta a bola na direção de André, deixa agora para Héctor Herrera, mais à frente para Aboubakar, Marega, bem jogado pelo Porto, vai a fugir pelo corredor direito, Maxi Pereira, Marega ainda não entregou o esférico, agora entrega, mas é mal para o adversário. Entregou ele em cima, Eliseu agradeceu, dá a primeira na direção de Renato Sanches, ao Benfica na saída com a bola, Pizzi não arrisca, passa para André Almeida, e este para o guarda-redes, Júlio César, caminha com a bola ali, perto da sua pequena área, entrega para o com Lindelof, Lindelof lá para Samaris, nem Lindelof, nem o homem do Porto, o nigeriano Chidozi. Eles têm estado a cumprir, não têm envergonhado, nem pouco mais ou menos. Quando o Benfica tem a bola, por Mitroglou, passa agora de Pizzi. Era a tentativa de colocar André Almeida lá na frente. O intruso, a bola é um ressalto, a bola só para Jonas. Emprega para Nikaita, cruzamento tirado. André Almeida cabeceou, fraquinho. Sérgio Rebelo de Casillas. Foi já em desequilíbrio que André Almeida chegou à bola. Casillas recolheu fácil do Porto. Depois da entrada de Maregá, Sérgio Oliveira para aquecimento. E lá vai Maregá, entrega a bola na direção de André André. É pelo corredor direito, não larga ali Renato Sanches. André André parou a progressão, espera apoios. Já lá está Maxi Pereira. A bola para o uruguaio, depois não consegue passar por Nico Gaetan. Faz falta, é livre a beneficiar a equipa do Benfica. Maxi a carregar Gaetan pelas costas. Falta assinalada por Soares Dias e mais chuva. Impressionante o poder físico de Renato Sanches. Ele consegue, com a potência que tem, disfarçar a inferioridade numérica do meio-campo do Benfica. É uma coisa absolutamente impressionante. E é nas segundas partes que se nota mais essa diferença. Quando a equipa adversária e os próprios companheiros começam a quebrar fisicamente, é quando Renato Sanches começa a emergir ainda mais. É de facto um caso sério a potência deste jovem jogador do Benfica. Livre para a equipa do Benfica. Aqui na luz. E está quentinho. Qual quentinho? Está a escaldar. Aí vem a bola lá para o Benfica. Mais uma faca para a Pente. Tudo pode acontecer ainda. E você colado. Você colado. Você colado. Antena 1 no coração da rádio. Que lhe leva as emoções do futebol. Há um passe de Renato Sanches lá na esquerda. Era para a subida de Eliseu. Estava a dormir Eliseu. Estava a ler o jornal. Estava a tomar cafezinho. E entrou a bola. Saiu. Lançamento para Maxi Pereira. E quando o Maxi tem a bola, é isto. Lá está Maxi Pereira. Já fez o lançamento. É para o corte de Jardel. Insiste ainda. Maregá entrega a bola na direção de Héctor Herrera, joga com o Abubacar, zona central do Real Madrid, pode ser perigoso, remate, a bola sai ao lado da baliza de Júlio César. E foi por um bocadinho. Excelente toque de Herrera a isolar a Abubacar, ao olhar a baliza de Júlio César, disparou forte ao lado do posto direito. Muito perigo, grande jogada de perigo por banda do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, Iker Casillas abriu os braços, incrédulo com este falhanço de Abubacar. Grande oportunidade, remate a passar, quase a tirar tinta ao posto direito da baliza de César. E lá vai de novo o Porto, agora pelo corredor direito é Maregá, tem André Almeida, aliás o Eliseu pela frente, não consegue a finta, depois deixa a bola para André André, consegue devolver a bola para Maregá, tenta o cruzamento, corta Lindelof, faz ali a limpeza da zona defensiva da equipa encarnada, recupera Chidozi, a bola para Maxi Pereira e depois o árbitro é considerado, falta lançamento para o Porto. Apenas isso ser carregado, arbitrador. Lançamento a ser executado por Maxi Pereira, bola para trás para Chidozi, mas vai ser repetido. Duas bolas no terreno de jogo. Isso é que não. E aí está Maxi Pereira, já fez o arremesso, vão ali chovendo cartolinas na direção do Uruguai da equipa do Futebol Clube do Porto. A bola está nos pés de Martin Zindi, entrega na direção de Layún, joga com Danilo, de novo Layún, vai lançar a corrida de Abubacar, lá vai o camaronês, tem Lindelof pela frente, tenta a finta, não passa pelo sueco, impecável o central do Benfica, faz o corte depois de Miguel Layún, a bola de novo para Abubacar, tenta jogar com André André, corta Jardel, a bola para Jonas. Jonas na primeira de entrega, espaço vai para Pinzi, pode variar o jogo, lá para a esquerda, já demorou muito tempo Pinzi, meio caminho fica Renato Sanches. E mete a zona central para o Nico Caetá. É para Pizzi, falhou no drible. Ali Pizzi recupera o Porto. Vem já para o Apaca. Taca-taco. Apacas tu, Apaco eu. Está tudo bem aberto no clássico. Pizzi está cansado. Que belo espetáculo na luz. Brahimi, André, Brahimi. Abubacar vai entrar na grande área. Pode marcar, atira o golo. Não perdoou! Enorme, enormíssima passividade da defesa do Benfica. Os jogadores do Porto mais rápidos e depois uma sobra ali para Abubacar, que desta vez olhou para Júlio César e perguntou para que lado queres. Atirou ao posto esquerdo do guarda-redes do Benfica. Um golo sem espinhas e o Porto na frente do marcador. Nesta altura no Estádio da Luz, 20 minutos da segunda parte. Que no marcador e o placar no Estádio da Luz assinala Benfica 1 Porto 2, marcou Abubacar. É a cambalhota do marcador. Vai entrar Talisca após o gol de Abubacar. Rui Vitória chamou o Baiano para jogo. Há muito que Zé Nunes fazia referência pelo facto de Pizzi estar de rastros fisicamente, é isso? Sim, há outros jogadores que estão em sub-rendimento. O próprio Jonas tem tido muitas dificuldades à medida que o jogo vai andando. Até começou bem, mas nos últimos... Ui! Olha aí! Outra vez enorme! grande golo do holandês da própria baliza, mas Casillas, no palco quando levantou a décima pelo Real Madrid, faz uma defesa do outro mundo depois de um disparate de Indy. Casillas, o melhor em campo. Está a valer pontos à equipa do Futebol Clube do Porto. Olha o canto para o Benfica, Nuno. Canto para cá, Pisa levantou o primeiro posto, bola desviada, não há ninguém. É agora André. O Benfica marcou aos 18 e o Porto já deu a volta. Vence por duas bolas a uma, aos 28 e 65. Por Herrera e Abubakar. Ainda tudo em aberto no Estádio da Luz. Estamos com 66 minutos de jogo. Estamos com 21 minutos. Agora são os adeptos do Porto aqui na Luz que vão fazer a festa. Há muito para jogar, há muito para sofrer, há muito para festejar, há muito para ver. Vem a bola já na direção de Renato Sanches. Renato Sanches dá a primeira para Nicaitan. Nicaitan toca para trás. É já na direção de Samaris. Samaris meteu a bola para Eliseu. Eliseu oferece atrás para Lindhoff. Daqui a pouco é o baiano Talisca que vai entrar. Para já a bola está no André Almeida. André Almeida lá para a ala direita. Novamente para Pizzi. Vai buscar e prega Samaris. Joga com Jonas. Outra vez lá para Samaris. Sozinho Pizzi recebe a bola direita. Vai cruzar. Já está. Segundo posto. Casillas não aparece. Chega Nicaitan. Toca para trás. Garoto. Casillas, enorme Iker, é com as mãos, é com os pés, é com o corpo, ele é Iker Casillas, um Deus esta noite na Luz, o Porto pode dizer, alá, Iker Casillas. Mas agora os deuses estiveram com o espanhol. Samaris, é isso, não é? É, sai Samaris, entra Talisca. Queres analisar, Zé? E há outra. Sai Pizzi para a entrada Pizzi. De Carcela Gonzalez. Bom, o Benfica vai arriscar tudo, sujeito a salvar um terceiro, isso é limpinho, mas obviamente a vitória tem que fazer pela vida. É Renato Sanches quem vai jogar agora como médio mais recuado. Talisca à sua frente. Carcelá e Gaetan, dois canhotos sobre as alas, Jonas nas costas de Mitroglou, duas substituições de má sentada, mais duas grandes oportunidades desperdiçadas pelo Benfica e Porto com espaço para contra-atacar, agora que está em vantagem no marcador, evidentemente vai dar outra vez iniciativa ao Benfica e vai tentar matar com o terceiro golo em contra-golpe. É isso que vai acontecer. O Benfica vai arriscar tudo a partir de agora. Renato Sanches como seis a partir deste momento. Samaris e Pizzi vinham a perdendo gás. O Benfica a mexer com Talisca e também Carcelá. Porto na saída com a bola, 4 unidades. Lá está Héctor Herrera, vai soltar a bola para a esquerda na direção de Miguel Ayun. Joga a primeira bola na direção de Brahim. Vem na finta sobre André Almeida. Vai jogar a bola de novo para o capitão Héctor Herrera. Vem até ao meio campo defensivo. Ainda Héctor Herrera, perseguido por Carcelá. Vai jogar a bola para trás na direção de Martinzini. Joga o português na Chido e Almada. A bola na direção de Chidozi. Deixou passar o nigeriano. A bola para Maxi Pereira. Entrega para Maringá. De novo Maxi Pereira. Vai jogar com André André. Interpõe-se ali o Jardim. A bola para Nico Gaetan, atentava o passe na direção do companheiro, a corta Danilo Pereira, reclama-se falta e houve falta de André André sobre Gaetan, mas o árbitro nada assinalou e lá vem o Benfica, a bola sobra para Eliseu, Eliseu para Talisca, Talisca mete a primeira, mete a segunda, mete a terceira, varia o jogo para a direita, é já na direção de Carcelá, Carcelá, a caminha com a bola controlada lá para a área, faz ali um toque para Jonas, Jonas recebe pé esquerdo, movimento com o direito, entrega a Renato Sanches, está no tiro, arrisca, volta a devolver a Jonas, está perto ali também a Lua, encontra a Talisca, ele vai bater e a bola vai sair. Casillas não consegue evitar, é canto, remate fraquinho, mas a bola toca no homem do Porto. Bola contra Danilo, ainda tentou Casillas no último esforço evitar o canto, foi lá, não conseguiu, vai cobrar Baiano, público as gigantes. 20 para o final do clássico, agora o Porto sai vantagem, o marcador vai dando vantagem ao Dragão na Luz, é pontapé de canto, é Talisca pontapé a bola para a área, salta Lindelof, o Porto consegue tirar por intermédio de André André e encontra Maringá na saída, vai ainda Renato Sanches, 1 para 1, ganhou Renato Sanches, atrasa lá para Júlio César, vem fora da área, o movimento novamente para Renato, é tudo dele, enche o pulmão, mostra a raça, mostra os músculos, Renato Sanches sempre com as transições no ar, abre na direita, movimento lá na direção de Pizzi, Pizzi agora para Carcelá, aliás André Almeida, desculpem, Pizzi já não está, bola para André Almeida, André Almeida para Carcelá, Carcelá para trás, para um dos centrais, é para Jardel, projeção da linha divisória do terreno, é para Eliseu, Eliseu ainda no mesmo corredor, dá para Nico Gaetan, um virtuoso, Nico Gaetan, tira um homem do caminho, tira o segundo, vem atrás, procura espaço, cai agora em cima da defesa do Porto, encontra pelo caminho, Jonas, vem atrás, espaço de manobras, está muito marcado, oferece Renato Sanches, sai no grande ciclo, faz o passo para Carcelá, a defesa do Porto consegue tirar, o Benfica volta a recuperar, é Jonas, quem mete no buraco toque da agulha, tira a defesa do Porto, aparece Talisca, segunda bola, leva um toque, não, opinou-se para a piscina do Zubarbi, sai Marega! Lá vem Marega, o ex-marítimo tenta soltar a bola para a esquerda, para a Bubacar, entropõe-se, André Almeida deixa para Lindelof. Bola lá, bola cá, e o oxigênio mantém-se, há que respirar, há que lutar, há que deixar a pele em campo, passe Talisca, o Porto limpou, de qualquer maneira para o meio campo do Benfica, toma a gente do Benfica, agora a tocar a bola no meio campo do Porto, há uma bola que é desconstinada lá para Júlio César, sai rapidamente da sua área, entrega para Lindelof, o Benfica a perder por duas bolas, o Matri quer arriscar tudo, há pouco saíram Pisa e Samaris, entraram Talisca e Carcelá, ainda uma substituição para fazer, o Benfica toca por Nico Gaitan, ainda há tempo, quando Nico Gaitan perde a bola e ela vai sobrando para Chidozi. Lá está o nigeriano, já pontapeou a bola com o pé direito lá para o ataque, à procura de Abubakar, chega primeiro Jardel, faz o corte, a bola vem na direção de um jogador encarnado que sofre a falta de Marega, é livre a beneficiar a formação do Benfica. É alto perigoso. De Marega, jogo perigoso, exatamente. Livre então para a equipa do Benfica, livre já marcado para a intermédia de Jardel, o Benfica tem pressa, é Talisca agora, o Benfica esteve a vencer para 1-0, o Benfica teve 3, 4 oportunidades escandalosas para chegar ao segundo, não fez, o Porto muito bem ordenado, muito bem arrumado hoje na luz, a conseguir nesta altura estar em vantagem no marcador, grande personalidade, a melhor exibição da era, Peseiro. E aí está a bola nos pés de Brahim e vai jogar para trás, Maxi Pereira mal no passe, entregou a bola para Eliseu. Eliseu recuperou, tocou primeiro, deu para Jonas, entrando na área, não meteu lá, para a esquerda, Nico, cruzou, Mitroglou, aparece, vai lá André Almeida, encosta, mete o pé à bola, encosta para fora. Foi Carcelá Gonzalez, depois Carcelá, de Maxi Pereira, o cruzamento de Nico Gaitá e Carcelá leva as mãos à cabeça porque não conseguiu encostar para o golo. Olha o Peseiro, vai voltar a mexer, é a segunda do Porto. E quem vai entrar é Ruben Neves, preparado para entrar na equipa do Futebol Clube do Porto. Entretanto, o Brahim também troca de camisola. E por isso o Porto está reduzido a 10 momentaneamente. Vamos ver se já pode entrar Brahim e Artur Soares Dias, diz sim senhor. E entretanto, a alteração na equipa azul e branca. André. Zé Nunes, sai André, entra Ruben Neves. Hoje um pouco mais apagado do que é habitual André, também muito submetido ao dispositivo tático do Porto, muito preocupado em fechar no meio campo, acaba por sair para entrar Ruben Neves, um jogador que obviamente joga mais recuado do que André, Peseiro obviamente a meter de alguma forma trancas à porta, atenção porque a seguir ao 2-1 e depois da dupla substituição do Benfica, creio que o Porto está a recuar exageradamente, talvez não se justificasse, tem jogadores com potencial e características suficientes para poder fazer o Benfica ficar entre dois fogos, a ter de ir à procura do segundo gol e a poder sofrer o terceiro. Nestes minutos que seguiram ao segundo gol do Porto, é isso que se tem visto. Porto muito encolhido, Benfica à procura do gol, necessariamente, como lhe compete. Primeiro lance de Ruben Neves no jogo, primeiro amarelo, entrada muito dura sobre Nico Gaitan. Certo, obrigado Carlos Rui Abreu, livre a dar para a equipa do Benfica. O Porto vai vencendo por duas balas, uma aqui no Estádio da Luz e há aqui uma paragem, o Porto obviamente faz o seu papel, o Benfica rapidamente já com a marcação do livre, a bola movimentada, está em Talisca, Talisca Abreu, Carcelá na direita, André Almeida a aparecer, tira um adversário do caminho, Ibrahim vai colocar em área para Carcelá. O Porto vai fechando bem, a bola atirada para a Cotura, errada de cabeça, André Almeida também chega nas alturas, para no peito, mete rasteiro, era Carcelá, tentava entrar, para o corredor direito, a bola é tocada para fora, lança André Almeida, perto da linha limite da grande área, já lançou André Almeida, Carcelá para Jonas, Jonas para trás, oferece a Talisca, é o Benfica quem vai tocando, é o Benfica quem vai tocando, mas joga para trás e para os lados, agora tem dificuldades de progressão, Renato Sanches assume, tocou a bola, pira a defesa do Porto e a saída vai acontecer. É por Héctor Herrera, vai para o Real. A falta de Talisca é livre a beneficiar a equipa do Porto. Ele chega para lá no jogador do Porto, já o livre marcado. Livre já cobrado, a bola para Marega, tenta fugir à marcação de Jardel, faz falta o ex-marítimo e é livre a beneficiar a equipa do Benfica. É para o Jardel. Altura, pontuar no clássico, falta um quarto de hora para os 90 e o marcador assinala a Benfica. Um, Porto, dois. Primeiro jogo da jornada 22 da Liga Portuguesa, jogo importantíssimo entre primeiro e terceiro. Desporto, Antilão. E cá estamos na luz, Zé Nunes. que é que está reservado para este quarto de hora final? Bom, é que o que vai acontecer, evidentemente, é o Benfica à procura da baliza de Casillas e o Porto a fechar e a tentar meter uma jogada de contra-ataque para poder matar o jogo. Até agora não se tem preocupado muito com isso, nem se preocupado quase em exclusividade depois do segundo gol, já o disse e repito, em fechar os caminhos para a sua baliza. O Benfica perdeu algum critério com estas substituições. Digamos que Talisca e Carcelá estão a tentar entrar no jogo, mas as coisas, evidentemente, agora estão mais em stress, naturalmente. O Benfica está a perder, estamos no último quarto de hora, mas atenção, porque o Benfica, obviamente, com o potencial ofensivo que tem, pode fazer emergir as suas figuras a qualquer momento. Mitroglou, Jonas e Gaetan já o disse que não estão ao nível habitual, mas podem aparecer a qualquer instante, como é óbvio. Olha a bola na equipa do Futebol Clube do Porto, uma recuperação de Brahim, já pressionado por dois adversários, ainda Brahim está a levantar a bandeira lá, assinalada, falta de Carcelá, é livre a beneficiar a equipa do Porto. Em zona defensiva, ainda nada está perdido, ainda nada está ganho no Estádio da Luz. Estamos a 13 minutos de chegarmos aos 90. E o Porto vai vencendo a equipa do Benfica por duas bolas a uma. Lá está ali Miguel Ayun. Vai bater o livre, bola metida lá para o ataque. Não chega ali Marega, corta a ofensiva da equipa do Benfica. A bola fica em Talisca. É Talisca que tem a bola, controlada. Toca para Zé, para Júlio César, não pode agarrar. Mas também não há nenhuma pressão por parte dos homens do Porto, que baixam o bloco. E a unidade mais adiantada agora é Abubakar. O Benfica perdeu o ritmo. Perdeu a intensidade, vem a bola a ser jogada para a intermédia da Renato Sanches, toca para Lindelof, muito bem, a passar para já no teste Lindelof, Lindelof lá para Renato Sanches, Renato Sanches assume, é o miúdo que vai assumindo, é o miúdo que controla a bola e joga na esquerda, é para Jonas. Eliseu já estava adiantado, recuperou posição, evitou a saída da bola, não consegue, ela saiu mesmo. Carlos Gabriel, atrapalhou-se, troca de pés de Eliseu depois de um passo atrasado de Jonas, acabou a bola por transpor na linha de lado. Lançamento ao beneficiar a equipa do Futebol Clube do Porto, lá vai Maxi Pereira, não tem pressa, o uruguaio a ser assobiado pelas bancadas do Estádio da Luz, ele que esteve de águia ao peito durante 8 anos, agora está no Futebol Clube do Porto, está no rival e por isso não é bem recebido na Luz. Lançamento executado, a bola para Abubakar, joga com o Marega, vai lá no carrinho e Eliseu fica com o esférico. Uma bola Eliseu na primeira para Renato Sanches, em que tenta encontrar espaço para movimentar, leva um toque, há uma falta ali, parece-me de Abubakar, à saída do meio campo do Benfica, Renato Sanches, abraço a Abubakar, fair play também no clássico, bonito, livre já marcado, Lindelof, em que está para André Almeida, André Almeida pode chegar para Carcelá, Carcelá volta André Almeida, obrigado, salve, vai entrar, agora há uma bola metida para um lado, vai buscar para o outro, Carcelá rápido, primeiro Danilo Pereira, vem salve para o jogo, ele que 9 meses depois está de regresso à equipa do Benfica, arrasta a esperança nas bancadas da Luz, Totó, salve, o argentino está pronto para Mapala, obviamente a fuminha de futebol. Popo Sálvio recebe as últimas instruções junto ao banco, quando aí está caído o homem do Porto, é Danilo. E viu o amarelo, Carcelá Gonzalez, falta por trás sobre o médio defensivo do Dragão, Artur Soares Dias, admoestou o jogador do Benfica. Vem para beneficiar a equipa do Futebol Clube do Porto, mas antes a alteração e a entrada de Toto Sálvio, que se regressa então ao nível há 18 minutos depois. A saída de Eliseu e a entrada de Sálvio. Risco total na equipa do Benfica, Gaetan a assumir a posição de falso lateral esquerdo. Carcelá deriva para extremo esquerdo, Sálvio pela direita, Jonas com Mitroglou, Renato Sanches com 6, Talisca à frente, ou seja, o Benfica vai arriscar tudo à procura pelo menos do gol do empate e obviamente vai se expor a um eventual contra-ataque do Porto, mas já se sabe que por esta altura e a pouco mais de 10 minutos do fim, o risco tem de ser total. Uma grande ovação para a entrada de Toto Sálvio, de resto como era esperado, 61 mil na Luz, um bocadinho mais, a bola vem do Benfica, a bola está no Benfica, a bola está ali a ser jogada por Carcelá, com a meia fugir para a área, não deixou Maxi Pereira, faz o corte, a Lindelof recolocar o toque para lá, para Jardel, é o Benfica a tentar carregar, ali para o intermédio, Danilo Caetano, Jonas faz chamação de corpo, Mitro Augusto estava a dormir, sobra a bola para Hector Herrera, o Porto a sair. Lá vem o capitão da formação, Azul e Branca, tenta o passe, corta Sálvio, a bola chegou até Ibrahim, vai lá no caminho, André Almeida ficou com o esférico, Sálvio. Sálvio passa um, Sálvio passa dois, Sálvio tocou, Jonas abriu, Mitroglou aparece, tira de primeira, em bocado Danilo. É a bola para Benfica, é a bola para Jardel, é a bola para Benfica. Keita, Lino Keita, caminha, agora para ali Lino Keita, vai para Renato Sanches, 80, 10 para o fim, Benfica perde para duas bolas, uma, para a Emil, ofereceu a bola às Jonas, este agradece, em segunda subida, ficou para o lado, Fleto lateralizou, aparece André Almeida, hesitou Sávio, tenta pressionar o homem que fez o corte, Miguel Ayuno, vai para Lindelof, Lindelof ainda, a tocar para um companheiro, este para o Sveco Lindelof, a bola já estava fora. 61.536 espectadores na Luz, número oficial. E estão a assistir a um grande espetáculo do futebol. Não nos cansamos de dizer, um grande clássico do futebol português. Um grande jogo nesta altura no Estádio da Luz. E ainda nada está decidido. O Porto veio vencendo o Benfica por duas bolas a uma. Mas nada está decidido. Ainda faltam 8 minutos e meio para chegarmos aos 90. E o Benfica tenta chegar ao ataque. Olha o Jonas, entrega a bola para Renato Sanches. Renato Sanches à queima, perdeu agora a Hector Herrera. Quem ganha no grande circo e sai o Porto já a jogar lá para o Maragá. Lá vai Maragá. Chega pelo corredor direito, tem a Abubakar em zona central, já passou ali por um adversário, mas o árbitro diz que houve falta sobre Gaitan. É, empurrou Gaitan para o chão, já vai Renato Sanches com o esférico. Bola regressa ao Benfica, a bola regressa mais uma para Renato Sanches, quem entrega da primeira lá para um companheiro, foi Renato Sanches, aí buscar ainda à esquerda, pode meter na área onde são Jonas e Mitroglou, Renato vai para a linha de fundo, tenta tirar o cruzamento, canto para o Benfica. Entra Maxi, contudo, fica depois a travar-se ali de gestos e de razões com o Renato Sanches, Artur Soares liga-se intermete, tudo sanado, canto para o Benfica, Talisca para a cobrança. Talisca, quero arriscar. Não Talisca e o Benfica vai tentar arriscar, a bola parada vai cruzar para a área de Iker Casillas, o monstro esta noite na baliza, é do Porto para o Benfica, grande exibição de Iker Casillas, bola recuperada pelo Benfica para Nico Gaitan, ele vai bater outra vez, lá para o ataque, salve, recepção na área, tenta passar, se passava, ficava sozinho, mas não passou, adiantou e demasia, estava atento Miguel Ayuno, e a bola já está em Héctor Herrera, entrega para trás, é para Danilo Pereira, vai tentar lançar a bola lá no corredor direito, passa em profundidade, mas demasiado comprido, a bola sai para a linha lateral. A bola a bater no relvado, lançamento para Gaitan, que agora faz de lateral esquerdo. Nicolas Gaitan a vir a prazo, ali em esforço, vem pegar para Talisca, a Benfica com a bola atrás, a Júlio César não há pressão, está a vontade, caminha com a bola até perto da linha limite da grande área, cedeu a Lindelof, vem o sueco, ainda Lindelof com a bola, aí está Lindelof, bora tempo para soltar, os adeptos têm pressa, Benfica perde por 2-1, desculpa. Pizarro chama Varela. Varela vai entrar na equipa do Porto, o Porto continua a vencer por duas bolas a uma, recordando 18, Mitroglou 28, Herrera 65, Abubakar, os autores dos golos. Na Luz, André Almeida, quem vai tocando para Sálvio, 9 meses depois regressa a equipa do Benfica e como ele vai tocando a bola, com surpresa, com qualidade para a zona interior, onde está Renato Sanches, a meio do meio campo do Porto, entregou para Nico Gaitan, movimentou para Jonas, pica-se o adversário, entrega ao pé esquerdo de Carcelá, vai tentar meter a área, não consegue, o Porto está bem, já tem a bola para Maregá. Lá está Maregá, vai soltar a bola à frente na direção de Abubakar, não tem ninguém no apoio, tem que ir na jogada individual, sofre falta de Renato Sanches, é livre a beneficiar a equipa do Porto. É clarinha e Renato Sanches vai ver o cartão amarelo por esta entrada sobre o jogador do Futebol Clube do Porto. A manter o critério Artur Soares Dias, o árbitro da partida, aliás, tem estado a fazer uma belíssima exibição o árbitro desta partida, José Nunes, impecável nas decisões e com critério igual na mostragem de cartões amarelos. Sim, já o disse, é um grande jogo, olha como Pedro Proença tinha desejado, três equipas a grande nível e é um facto, é isso que está a acontecer. Bela partida, é preciso também não perder de vista que o Benfica tem feito tudo para ter outro resultado. Porto muito organizado, aproveitou muito bem a reviravolta que deu no marcador, com muito mérito também. Agora é o Benfica que ataca e o Porto quem defende, naturalmente, estamos a 6 minutos do final. Em mais 6 minutos para os 90, vai vencendo o Porto no Estádio da Luz, duas por duas bolas a uma, aí está o livre já batido, a bola a viajar da direita para a esquerda, é na direção de Ibrahim, mal na recepção, ficou sem esférico, lá bem Benfica. Sai Sálvio à direita, aí está Sálvio, olhar em frente, vem Mitroglou, parou, 2-3, jogadores em cima, fica sem a bola Sálvio, obviamente não tem ritmo, já ganha Ibrahim. Lá está Ibrahim, o Argelino aproxima-se da grande área, soltou a bola para a boa carta, tentava a devolução, carta Lindelof, a bola sai para a linha final. É canto para a equipa do Porto. Lindelof ali a temer que a bola fosse para o lado direito para Brahimi a tocar o esférico pela linha de fundo. Outra pé de canto para os azuis e brancos. Antes do canto, a substituição no Porto, saída do argelino Brahimi, ganhou este canto, foi mesmo a sua última ação no clássico. Vai entrar Silvestre Varela, já foi o Drogba da Caparica. Lá está a Varela para entrar, Brahimi para sair. Vamos ver se desta vez não vai tudo à frente do argelino. Não deve ir porque... Ele está a aplaudir para já. Ele vai aplaudindo, incentivando os companheiros que ficam no relvado. José Nunes, esta alteração, o que dizer? Nada especial, é uma substituição direta. Varela vai tentar fazer aquilo que a Abubakar tinha feito, que Brahimi tinha feito, com o plus de ser um jogador que tem outra capacidade para recuperar defensivamente. A preocupação do Porto é que o jogo termine o mais rapidamente possível, sem prejuízo poder apanhar qualquer oportunidade que o Benfica lhe proporcione. Mas nesta altura a palavra de ordem é fechar a sete chaves esta preciosíssima batalha. 3 minutos e meio para o fim. O Liverpool, ponto aberto, canto batido, a maneira curta. A bola está nos pés de Héctor Herrera. Atenta a fugir à marcação do Toto Salvo. Sai também ao caminho de Carcelá. Entrega a bola para Miguel Ayuna. Agradece para a equipa do Porto, mas está a levantar a bandeirola. E agora Miguel Ayuna e Jonas a desentenderem-se os dois, Liverpool. E agora Soares Dias ali a correr. Vai lá tudo. Vai lá tudo. O normal, é o normal. Agora devem chover também os cartões amarelos. Grande confusão ali com os homens do Banco do Porto também a irem lá. Há que ter calma depois do espetáculo que tem estado a proporcionar. E também um clássico disputado com muito fair play. Não vamos estragar o jogo. Agora o cair do pano. Pietra anda lá a tentar acalmar. Pietra é expulso, Pietra pela sinalética que recebe, vai para a rua. Foi expulso por Artur Soares Dias. É, mas olha, atenção. Soares Dias chama agora Miguel Ayun, chama também o jogador do Benfica, André Almeida. Vamos ver qual será a decisão do árbitro internacional que viajou de Matosinhos. Pietra foi expulso, isso é certo. E uma grande resposta dos adeptos do Benfica a puxarem pela equipa nesta fase. É a justiça de Salomão, um amarelo para cada um e está resolvido o assunto. Obrigado, Eduardo. Então, balanceamento para a equipa do Benfica. E mas isto foi... não acabou, atenção, não acabou, porque Artur Soares Dias deu indicação ao quarto árbitro, Fábio Veríssimo, também juiz internacional, para dar mais uma ordem ali no Banco do Porto. Para já o tempo a passar e perderam-se aqui uns dois minutos e meio. Seguramente. O Porto agradece. Está a vencer por duas bolas, uma, lançamento para a equipa do Benfica. O Porto volta a pressionar, a ganha a bola ali, a Abubakar deixa escapar, a mesma para André Almeida, ao atraso para a guarda-rede de Júlio César. O Benfica, nesta altura, em desespero, a tentar chegar à frente, a tentar num detalhe poder marcar. Vem bola para Jardel, Jardel com dois, avança com ela, não dá a ninguém, solta, já na direção de Jonas com o pé direito, vai tentar passar para o Maxi Pereira, faz o corte, a bola bate na bandeirola de canto e sai para a linha lateral. É lançamento para o Benfica, é rapidamente o lançamento que vai ser efetuado por Nico Gaita, é isso, não é? É isso, toma balanço, o capitão vai colocar na área. Niqueita, minuto 88, vai tomar balanço, lançamento, bola para o ar, ao toque para trás, Casilha! Antes que o Jonas chegasse, é dele, é do Ica! Carcelá a pentear, Casilhas atento na pequena área, onde tem sido rei senhor, agarra à vontade. Estamos com 44 minutos para chegarmos aos 90, depois há o tempo de compensação conseguido pelo árbitro da partida. Casillas colocou a bola no ataque, tenta ganhar ali Varela, ele luta com o adversário e faz falta sobre André Almeida, é livre para o Benfica, já cobrado. Já marcado livre, a bola vem para Jardel, Jardel para a primeira, era para Lindelof, aí está Lindelof sem complexo, assume, vem embalado, Lindelof vem para o meio campo contrário, troca para o lado para Nico Gaitan, recebeu, levantou a cabeça, vem para o meio outra vez, lá para Lindelof, penteia a bola, toca a bola, penteou, deu Renato direita, então vem André Almeida agora para Sálvio. Sálvio já tem dois jogadores a marcar, mete no buraco da agulha, entrega para Talisca, vai tentar fechar Talisca, a ideia que levou ali um toque, Talisca caiu à entrada da área, pareceu que podia ter muito falta. Artur Soares Dias diz que não, e a bola passou para a linha de cabeceira, para a ponta pé da linha para o Porto. Talisca em luta com Danilo, corpo a corpo, terá ou não existido falta, fica a dúvida, a bola sai para a linha de fundo, ponta em pé de baliza, olhos postos no quarto árbitro, vai levantar a placa, tempo de compensação em cima do minuto 90, Fábio Veríssimo. vai mostrar 4 minutos, é o que falta jogar do clássico. 4 minutos é o que fica a faltar jogar nesta altura para o final da partida. E os anúncios daqui a pouco já vai analisar, mas o que me pareceu neste clássico, um grande jogo de futebol. Benfica a pecar na finalização, um Porto organizado e Casillas, enorme figura, vai bola para Renato Sanches, isto ainda não acabou, e o Benfica está com a bola ali para Renato Sanches, encontra o André Almeida na ala direita, movimenta, antecipou para Toto Salve, puxa do pé esquerdo para o pé direito e do pé esquerdo para o pé direito mais uma vez, e ali na finta ao seu jeito, evita um adversário, vai tentar o cruzamento, já está tapado, toca atrás André Almeida, vitória, Renato Sanches, cruzamento, é do Ica, toca para fora. Ele não viu quem estava atrás. Ele ali podia ser agarrado, mas ele assustou-se, ao Nuno. Não, ele poderia. Oh, desculpa, Carlos. Ele poderia ter deixado passar. É, acabou ali para fora, só que ele não quis facilitar. Perdeu o cruzamento também, é muito Carlos. Puxado, ele perdeu a noção de baliza e se deu canto. Ponta para o campo para a equipa do Benfica, está a acabar. O Benfica perde por duas balas, uma ao canto marcado. O cruzamento tenso lá para a área. Ah, o desvio do homem do Porto. Sobra para o Benfica. Carcelá cruzou. Agora é Maxi Pereira, pequenino, mesmo assim subiu e fez o corte. Nico Gaitan em chuveirinho, Carcelá a pressionar Maxi, vai tentar aproveitar a embalagem, está fora do Ricardo Casillas, passou o perigo. Não era fácil para Carcelá chegar à bola, Maxi Pereira foi lá, experiente, meteu o corpo, a bola saiu para a linha de fundo e agora a festa é feita, bem lá em cima na caixa de segurança do Topo Norte, os Super Dragões vão cantando. Os perto de 2.500 a 3.000 adeptos da equipa do Meu Futebol Clube do Porto, que estão no Estádio da Luz em festa. A equipa azul e branca está a vencer o Benfica por 2-1. E estamos já com 1:02 de compensação de corridos. E só deu 4 o árbitro da partida. Olha a bola para o Benfica, atira de qualquer maneira, mas um falta sobre André Almeida de Varela, é livre para os encarnados. Calcado o pé de André Almeida, ali Renato Sanches para queimar os últimos cartuchos. Ali Vitória manda avançar toda a gente, vai lá Júlio César para movimentar o Porto, a tentar aguentar o Benfica, tentar chegar pelo menos à igualdade. É uma bola tocada para o Júlio César, vai lá para Maxi Pereira, estava a pressionar Carcelá, Maxi despachou, tenta aproveitar a embalagem, a Abubakar, vai agora ele que tenta testar André Almeida, que ganha o lance, que despacha de qualquer maneira. Um minuto para o jogo terminar, dos 4 de compensação que foram dados por Soares Dias, atenção, Marega com 1-1 com Jardel, recupera Jardel, dá para Renato, Renato transporta, Renato para o lado, Renato para Nico, Nico para, Nico a finta, vai avançar, passa 1, passa 2, entregou, Renato Sanches, lenta agora, limpa o Porto, limpinho, Bruno Neves. E lá vem Marega, tenta passar ali por um adversário, vai soltar a bola na direção de Abubakar, recebe no corredor esquerdo, não tem pressa Abubakar, o tempo vai passando e o relógio vai jogando bem a favor da equipa do Futebol Clube do Porto, lá está Varela, entre dois consegue livrar-se da marcação de dois adversários, entrega a bola na direção de Danilo, deixa para trás para Ruben Neves, vai trocando a bola, vai deixando rolar o tempo a equipa do Porto, a bola está em Maxi Pereira, joga com Marega, não está levantando a bandeirola, pode ser o terceiro, Marega tenta um remate, segurou Júlio César e depois Lindelof a barreira sobre a defensiva, Eduardo Gonçalves. Lindelof varreu para um lado e depois Danilo valeu para outro, ou varreu para outro, pontapé de baliza para a Benfica. Bola tirada por Júlio César, o árbitro já olhou para o cronómetro, ainda ao Porto para intermédio de Héctor Herrera, a bola cá, a bola lá, que intensidade de jogo. Lá vem Héctor Herrera, entrega a bola para o lado esquerdo, já há sinais do banco de suplentes da equipa do Porto para terminar a partida, mas quem manda é o árbitro e ainda falta um minuto, pelo menos pelo cronómetro ante um, e agora uma falta sobre André Almeida, é livre, aliás de André Almeida sobre o Varela, é livre para o Porto. Casillas pede calma aos companheiros, a vitória está aí mesmo. Está praticamente esgotado o tempo de compensação, a bola em Silvestre Varela, acabou. Tenta a finta, acabou o final do jogo no Estádio da Luz, o Porto vence o Benfica por 2-1 e a festa é azul e branca, uma festa enorme em frente, aí embaixo, Eduardo, festa enorme dos adeptos do Porto aqui no topo norte do Estádio da Luz. Ninguém para de saltar, é a alegria imensa dos adeptos azuis e brancos numa altura em que ambas as equipas se cumprimentam. Registo um cumprimento caloroso entre Maxi Pereira e Jardel, foram companheiros durante muitos anos. A festa é mesmo azul e branca. Os jogadores do Futebol Clube do Porto juntam-se em abraços, enquanto por banda do Benfica, Carlos, é o desalento dos jogadores encarnados. É, apesar dos aplausos que tímidos vão saindo das bancadas do Estádio da Luz, pelo esforço dos jogadores, claro, não pelo triunfo, porque sorriu ao adversário. Os jogadores estão cabisbaixos, reunidos no grande círculo, ainda assim vão sendo incentivados por elementos da equipa técnica, mas claro, desilusão é a palavra que espelha melhor aquilo que vão sentindo os jogadores encarnados. Vão dialogando, mas claro, não há muitos sorrisos do outro lado, e agora este momento é para registar, porque há três enormes guarda-redes em conferência: Elton, Casillas e Júlio César. Um enorme abraço agora entre Júlio César e Casillas, e a troca de camisola. E Elton, a partir do momento que Artur Soares Dias apitou para o final, correu em direção a Casillas e não mais o largou, efusivo nos festejos, o guarda-redes suplente. É neste momento em que os adeptos do Benfica aplaudem os jogadores, que vão caminhando calmamente para o túnel para regressarem aos balneários. Do outro lado, Eduardo, junto a ti, os do Porto foram agradecer o apoio dos adeptos. Os jogadores do Futebol Clube do Porto têm no rosto estampada uma alegria imensa e vão saudando o muito público que os acompanhou aqui esta noite no Estádio da Luz. O último a fazer a saudação foi Miguel Layún, que veio aqui à linha de fundo e vai fazendo o V da vitória, como que dizendo, dois golos que aqui marcamos. Também de registar o efusivo cumprimento do médico Nelson Puga, que levantou Maxi Pereira no ar e lhe deu ali um escalduço, posso utilizar esta expressão. Muito feliz também o médico do Futebol Clube do Porto. Na falange de apoio azul e branca, ninguém a rodapé, cascóis e bandeiras ao alto, é a festa do Dragão. É, foi guerreiro Maxi Pereira, sem dúvida. Aguentou aqui a pressão e olha que estavam mais de 60 mil na luz, hein? Mais de 60 mil. Porto também tem aqui o seu apoio. 3.500 adeptos que nunca pararam de apoiar o Dragão e de ajudar o Dragão a vencer um jogo importantíssimo. Sabe aquilo que eu tenho para dizer nesta altura? Porto falta apanhar o comboio para o título. Está agora a 3 pontos de Benfica e de Sporting, mas o Sporting ainda joga amanhã no seu plano, não é? E por isso está tudo em aberto. E por isso está tudo em aberto. Madeira, está tudo em aberto no campeonato, e se na luta não existisse, que existiu sempre e tem existido ao longo de todo o campeonato, sem Nunes, se luta já não existisse, vai, ela mantém-se com esta vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, que reduz, assim, tal como Peseiro sempre quis, reduzir a diferença para o Benfica. Era o grande objetivo da formação azul e branco. Claro, claro, claro. É uma vitória importantíssima para o Porto, num grande jogo de futebol. Posso dizer que o Porto foi mais feliz que o Benfica em termos de oportunidades. Zé, não percas o raciocínio, porque vamos ouvir o mexicano Herrera, que fez o primeiro golo do Porto, na altura o golo do empate. Boa noite. Creo que entramos fuertes en el partido, ¿no? Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Ellos, la verdad, que también entramos fuertes en el juego, sabíamos que no iba a ser teníamos un juego fácil. Concentrados, teníamos que estar muy concentrados. El 100% del partido, y bueno, gracias a ellos, las pocas oportunidades que tuvimos, pudimos concretar algunas. Pocas oportunidades que tuvimos, conseguimos concretizar algumas, no? E é um bom resultado. Uma semana onde tem uma dualidade de sentimentos, uma derrota em casa com a Aroca. O que é que se passou com o Porto para se transformar e chegar à Luz e vencer o Benfica, o bicampeão nacional? No, bueno, sabemos que es un juego de todo o nada, ¿no? Que era un juego de todo o nada. Uno de los rivales que estaba encima de nosotros, que no podíamos dejar pasar puntos, a nossa frente, y no podíamos perder puntos. No teníamos que dejar pasar estos tres puntos que son importantísimos para nosotros, para poder seguir en la pelea, muy importantes, ¿no? Para nós. Como te digo, estamos gracias a ellos pudimos obtener los tres puntos y conseguimos obtener los tres puntos y estamos en la luta por el título. En términos de contas del título, esta es la certeza de que el Porto está vivo y está para lutar hasta el final del campeonato por el título. Claro, yo creo que la esperanza es la claro que debe morir. Es la nuestra esperanza, confiamos en nosotros, en el plantel. Y todo el plantel está con esperanza de lutar hasta el fin y para ganar el campeonato. Las palabras, entonces, Herrera, el autor del primer gol del Porto, fez uma boa exibição, mexicano, e diz que o Porto nada tinha a perder, era no jogo tudo ou nada com o rival que está acima, e por isso o Porto teve esta atitude e conseguiu mesmo ganhar o jogo. Zé. Bom, presumo que outros intervenientes da partida aparecerão de imediato na zona de faixa de interview. Eu estava a dizer que o Porto fez um grande jogo, veio à procura daquilo que precisava aqui à Luz, foi feliz e fez por essa felicidade. Olha, o Nico Caetano, tinhas razão. Não, foi um partido muito disputado, não? Creo que os dois equipos tiveram situações de gol. Creio que as duas equipas tiveram várias oportunidades. Eles fizeram dois gols, nós as que tivemos, quizás, não marcaram dois, nós tivemos várias, não aproveitamos. E depois, bueno, depois do gol, eles se dedicaram também a controlar o partido, a fazer um pouco de tempo, que é o mais normal quando vas ganando. E depois também perderam algum tempo, quando bueno, estavam à frente, é normal, estavam digo, a ganhar. Tivemos as situações, não as hicimos, eles tiveram as situações. Tivemos várias situações, não as concretizamos. Hoje o Porto teve aqui também um super guarda-redes. Como é que define também esta exibição de Iker Casillas? O Benfica teve muitas oportunidades e não conseguiu concretizar muito delas por culpa do guarda-redes do Porto, concorda? Sim, sí, seguro. Sí, sí. Tanto Iker como Julio são dois arqueiros. Iker Casillas e o Julio nivel, que, são que, bueno, grandes guarda-redes. Que estão em Portugal. Ainda, lamentavelmente, hoje Iker teve Portugal, uma noite lamentavelmente muito buena, hoje, o Iker teve uma noite muito boa. De gol. E, bueno, salvou várias bolas de gol. Um pouco o análise do partido que eu fiz dentro da cancha. Foi um pouco análise dentro da cancha. Vou fazer um análise que, quizás, depois mirando-lo de fora, é totalmente mas, diferente. De fora, depois deste jogo, acredita que fica sublinhada aquela ideia que é uma luta a três pelo título? Seguro, seguro que vai ser uma luta a três. A três. Que bueno, estamos os três muito juntos. Estamos três muito perto dos outros. Eu creio que se hizo muito parejo. Qualquer equipo pode ganhar. Qualquer equipo pode ganhar. Que por isso o campeonato está e muito por isso o campeonato está muito obrigado às palavras bom. De Nico. Nico Caetano e daqui a pouco os treinadores, certamente. Zé, Zé. Vamos lá então para... Bem, ainda faltam escutar os treinadores, mas vai avançando com a tua análise. Não, é que torna-se difícil. Olha, falar em 10 segundos falso, e depois parar. É melhor não falar. Zé Pesero, Zé Pesero. Era justa num jogo extremamente difícil, em que imperou a competência também, a qualidade, a solidariedade, o sacrifício, a capacidade de sofrer em alguns momentos, a capacidade de jogar em posse, em capacidade de atacar e de criar problemas ao Benfica, como fizemos. Penso que é um resultado justo, num jogo difícil, num grande jogo de futebol. Estamos de parabéns. Qual foi o segredo para mudar o estado de espírito? Foi uma semana, imagino, difícil para preparar este jogo. Como é que conseguiu mudar tudo isto e chegar aqui e vencer o bicampeão nacional? Não mudámos assim tanto. Perdemos 2-1 no jogo que merecíamos ter vencido, creio eu. A competência está aí, a qualidade também. E estes jogadores hoje mostraram que é representar a camisola do Futebol Clube do Porto. Sempre na mente em vencer, seja em que situações forem. As mais difíceis perante o quadro que todos apresentavam para nós, e damos aqui a resposta. Por isso é que são jogadores para o Clube Porto, têm esta capacidade, esta qualidade, esta capacidade de superação. Estar aqui hoje e ganhar 2-1 foi preciso superarmos, e foi isso que fizemos. E esta resposta que sublinha é também uma resposta, e sublinha aquela ideia de que há três candidatos ao título. Nunca deixou de ser, e estamos em terceiro lugar. Ganhámos este jogo, amanhã vamos descansar e vamos estar com as nossas famílias, com as outras famílias, porque a nossa família amanhã não vai estar junta, vamos estar agora de viagem, amanhã vamos estar a descansar para preparar o próximo jogo, também é muito importante para nós. Como digo, temos todos os jogos que o Fogo Porto entra, seja com quem for e em condições forem, mesmo animicamente, como diriam, e é verdade, não estávamos tão fortes, temos a obrigação e também temos também a exigência e a capacidade e o potencial para fazer aquilo que fizemos hoje aqui. Muito obrigado. As palavras então. Para isto está José Pesseiro. Vamos já esperar para o Rui Vitória antes de passar novamente para o Estádio da Luz. Importa dizer que com este resultado o Benfica manteve os mesmos 52 pontos. Sporting pode aproveitar se amanhã vencer na Chopin no Nacional, ou mesmo empatando fica novamente isolado. O Porto aproximou-se, tem 49 e neste momento está a 3 de Benfica e Futebol Clube do Porto, sendo que em relação ao Benfica, por exemplo, já tem vantagem no confronto direto porque ganhou os dois jogos à equipa treinada por Rui Vitória. Evidentemente que faltam ainda dois clássicos neste campeonato. Falta o Sporting Benfica, que já está marcado para o dia 5 de março. E falta depois, lá mais para o fim da temporada, o Porto Sporting. Evidentemente, jogos poderão ou não ser decisivos. A jornada prossegue amanhã com o Moreirense-Belenenses às 16h15. O Nacional Sporting às 18h30 da tarde, jogo com relato na Antena 1. Os outros terão informações, tal como o Vitória Sport Clube Vitória de Súbal, duelo de vitórias em Guimarães, a partir do 8h45. Depois, no domingo, durante a tarde esportiva, aqui teremos os jogos Aroca, União da Madeira e Estoril Praia Tondela, às 16h. Boa Vista Académica às 17h, às 19h15, o Marítimo Sporting Braga. A jornada encerra segunda-feira com o jogo entre o Rio Ave e o Passos de Ferreira. Na próxima jornada, que surge depois de uma semana europeia, temos o Benfica a ir até à Mata Real defrontar o Paços de Ferreira, o Porto recebe o Moreirense, o Sporting recebe o Boa Vista, antes de receber depois, mais à frente, o Benfica. Rui Vitória. A análise que faço era que se o empate já era um resultado que não era justo, a derrota está muito menos. Acho que fizemos o suficiente para ganhar o jogo. Um conjunto de oportunidades, estou-me a lembrar de 5, 6 oportunidades de golo, que não materializámos, não fomos eficazes hoje e quando isso acontece, torna-se difícil. Mas os meus jogadores fizeram o suficiente para ganhar o jogo. Encontramos o Casillas a ter uma grande exibição, tirou uma série de bolas de golo, e resume-se basicamente a isto. Não concretizámos oportunidades que tivemos e o Porto foi muito eficaz em uma ou duas bolas que teve praticamente a chegar à nossa área, acabou por fazer golos. A pergunta que os adeptos do Benfica fazem neste momento é como é que sai a equipa em termos psicológicos depois de uma derrota em casa e depois de uma série de 11 vitórias consecutivas no campeonato, conhece novamente a derrota. Como é que sai a equipa em termos psicológicos? É evidente que nós queríamos ganhar e queríamos ganhar até porque a nossa massa adepta foi fantástica no apoio e merecia e queríamos que tivessem essas alegrias. Agora, eu disse que havia 3 candidatos e há e vai haver até ao final. Não conseguimos ganhar, mas estamos cá para a luta porque isto, se tivéssemos feito um processo mal conduzido, neste caso, neste jogo, poderíamos estar mais chateados. Agora a equipa fez aquilo que tinha a fazer em termos das oportunidades de golo. Hoje pendeu para o Porto porque foi mais eficaz, mas em termos daquilo que tínhamos a fazer, fizemos o que tínhamos a fazer para ganhar o jogo. Portanto, e não parece que haja daqui grandes ilações a tirar, no sentido negativo, porque o que temos vindo a fazer é muito positivo e os jogadores têm que ficar muito, não direi contentes, mas confiantes naquilo que têm vindo a fazer, que tem sido digno de realce. Acredita que a resposta vai ser dada já na terça-feira nesse jogo frente ao Zenit? Nós queremos, é uma competição diferente, é um adversário forte, é um jogo numa competição, como eu disse, diferente, mas estes jogadores têm sido briosos naquilo que temos vindo a fazer e na terça-feira cá estamos para enfrentar um adversário difícil, mas com esta ambição de querer ganhar. Hoje não fomos felizes, não era que também não se fala em questão de sorte, não concretizamos as oportunidades que tivemos, mas terça-feira é outro jogo. Muito obrigado. A análise então de... Ora, está Rui Vitória, treinador do Benfica, numa primeira análise, independentemente do que possamos ouvir daqui a pouco nas conferências de imprensa, quer de um treinador, quer do outro. Temos ainda mais 40 minutos de... 50 minutos, sensivelmente, de emissão. Agora sim, acho que podemos avançar, Zé. Já sou pena de seres interrompido, mas se calhar mais só daqui a pouco. Claro. Faz sentido, senão o raciocínio está sempre a ser quebrado. Então vamos voltar atrás e vamos então lançar o comentário de um grande jogo de futebol, não é? Esse é um grande jogo de futebol. Esse é o primeiro ponto. E acima de tudo, quem surpreendeu mais foi o Porto, porque o Porto vinha de um momento numa curva descendente, o Benfica até vinha numa curva ascendente, atravessava o melhor momento da temporada, não é, Zé? Sim, e já não ganhava na Luz há 4 anos, deixa-me dizer isto também. Percebeu-se pelos primeiros momentos do jogo que o Porto vinha, de facto, muito determinado. É um excelente jogo, de parte a parte, tem registros diferentes. Creio que a luta do meio campo foi determinante. E a forma como o Porto soube reagir ao primeiro gol do Benfica, primeiro e único, acabou também por ser importantíssima para a reviravolta no marcador. Ou seja, a equipa acreditou que podia levar daqui os 3 pontos a partir do momento em que a Herrera marca o primeiro gol. É claro que se formos somar as oportunidades de gol, o Benfica, desse ponto de vista, não há dúvida, que marca uma diferença significativa. Estamos a falar de oportunidades de golo, mesmo com o selo. E aí emerge a grande figura da partida, que é Iker Casillas, que faz aqui esta noite a sua maior exibição com a camisola do Porto, de longe, fazendo, de alguma forma, os tempos recuarem 5, 6 anos aos gloriosos tempos do grande Iker Casillas. Ele fez 3, 4 defesas extraordinárias. Incrível. É de facto o grande jogador desta partida e isso é indiscutível. Agora, até evitar um autogolo de Indy. É verdade. Faz uma exibição absolutamente assombrosa. Mas é preciso dizer que o jogo não se pode resumir só às oportunidades. As oportunidades, evidentemente, têm de ser ponderadas, têm de ser analisadas, têm de ser avaliadas. E desse ponto de vista, o Benfica pode se queixar de alguma falta de sorte. Mas não é só a sorte, é a falta de capacidade de finalização, porque o Benfica, em momentos de golo, não foi a equipa fria e letal que tem demonstrado nas últimas partidas, e depois um grande mérito de Iker Casillas também para evitar que esses golos acontecessem. Mas, em termos de jogo jogado, aquilo que eu vi foi uma equipa mais ofensiva, o Benfica, é um facto, e uma equipa muito bem organizada e que ganhou a batalha do meio-campo, que é o Porto. Aliás, isso foi sendo dita ao longo, foi sendo dito ao longo da partida. O Porto trabalhou muito bem este jogo no meio-campo. O Benfica jogou sempre a inferioridade numérica nessa zona. E quando tentou, de alguma forma, reequilibrar as coisas, a equipa ficou completamente descaracterizada, porque estava em stress a 18 minutos, creio eu, 20 minutos no final do jogo, quando entraram Carcelá e Talisca. A equipa estava em stress porque estava, evidentemente, a perder e já não faltava muito, e não agarraram o jogo, nem Talisca, nem Carcelá. Talisca ainda menos, não é? Foi claramente um jogador a menos nesta equipa do Benfica. E digamos que o Porto não arriscou muito a partir daí, limitou-se a esperar, e o Benfica não foi uma equipa particularmente perigosa na ponta final do jogo. Também por uma questão de quebra física, creio eu, conjugadamente com a quebra anímica. Mas, enfim, aquilo que se viu esta noite aqui foi um Porto ao seu nível antigo, não é? Um Porto muito competitivo, um Porto muito organizado, que sabia o que é que queria desta partida e que soube jogar com os momentos do jogo e soube, de alguma forma, merecer a felicidade que teve no número de oportunidades de gol clamorosas que o Benfica teve e que não conseguiu aproveitar com grande mérito de Casillas. E José Peseiro ganha a aposta ao manter Danilo e a arriscar a, muito bem, a apostar o miúdo no, aliás, deixa-me dizer, no nigeriano. Deixa-me dizer que os dois, Lindelof e o Shidozi estiveram muito bem, tanto um como o outro. Não comprometeram. Tanto como, até me atrevo a dizer que estiveram melhor do que os seus parceiros, certo. Tanto Jardel como Martins Indy. Não estou a dizer que tenham estado mal, mas os miúdos ainda conseguiram sobressair. Lindelof, no momento de grande assédio do Porto, no na segunda parte, fez cortes absolutamente preciosos. É preciso não esquecer os primeiros 20 minutos do Porto, na segunda parte. O Porto veio para a frente e quis marcar, e marcou mesmo. A partir daí, o Benfica entrou em stress, estava a perder, o Porto encolheu-se, tinha a vantagem numérica no meio-campo, soube mexer bem com essa situação. Repara que Rubén Neves entrou bem, não é? Não foi o caso de Talisca, por exemplo. E o que é facto é que o Benfica já não conseguiu dar a volta ao texto, e na minha opinião os últimos 20 minutos do Benfica, 15 minutos vamos dizer, até é o pior período da equipa do Benfica. É esforço, não é? É esforço, e já com poucas situações para marcar. Agora, durante uma hora e um quarto, claramente o Benfica foi a equipa que esteve mais perto de marcar, mas não conseguiu fazer. De mérito dos seus finalizadores e altíssimo mérito do guarda-redes Iker Casillas. Muito bem, portanto, o aspecto negativo do lado do Benfica. O que é que o Benfica se pode queixar esta noite? Da falta de finalização. Falta de finalização. Esse foi o grande problema esta noite. Mas atenção, tivemos hoje aqui um Porto altamente competitivo. Não, eu ia falar agora do Porto. Altamente competitivo, claro. Como já não se há muito tempo. Eu ia falar Eu vi muitas vezes em Lisboa, em Alvalade e na Luz, este Porto. Mas isso já foi há uns anos. Porto com caráter. Já não se via há muito tempo. Já não via este Porto há bastante tempo. O Porto com caráter, com atitude, a lutar até ao fim, a saber o que está a fazer em campo. E a saber quando é que tinha que atacar e ir à procura da baliza. A não desistir dos lances. Verdade. Não é? E depois soube tocar a reunir, fechar espaços e, de facto, aproveitando também o sub-rendimento das duas estrelas do Benfica, Gaetan e Jonas, hoje não estiveram ao mesmo nível. Também aqui há mérito do Porto, da forma como soube fechar e tapar os dois grandes artistas do Benfica, as duas grandes. O Jonas tem lá um remate na primeira parte, Casillas faz uma defesa do outro mundo. É verdade, mas ao minuto 34. Sim, mas é pouco Jonas para aquilo que é habitual ver. Claro. No caso de Gaetan, Maxi, já no Dragão isso tinha acontecido, secou bem, tapou bem. Maxi, absolutamente indiferente à forma como foi tratado aqui esta noite. É um profissional, é um grande jogador, nunca se desorientou. E Gaetan teve muitas dificuldades, de tal forma que trocou muitas vezes com Pizzi. Pizzi, na minha opinião, esteve melhor do que Gaetan, mas rebentou fisicamente muito cedo. Foi. E a saída de Pizzi, numa altura em que ele já não estava, de facto, muito bem do ponto de vista físico, acabou por fazer com que o Benfica caísse ainda mais. Porque Carcelá não esteve ao nível que Pizzi mostrou na primeira parte. E Talisca, enfim, foi um bocadinho aquele Talisca que nos habituámos a ver durante muito tempo na equipa do Benfica, nem sim nem sopas, um bocado inconsequente. Renato Sanches acabou por recuar para a posição de Samaris para Talisca jogar à sua frente, e o Benfica não ganhou nada com isso. Não ganhou nada com isso. Mesmo o próprio facto de Eliseu ter saído e Gaetan ter encostado à lateral esquerda, é verdade que atacou, porque o Porto já estava em processo de manutenção daquela precisíssima vantagem, creio que também não frutificou. Ou seja, o Benfica que eu vi nos últimos 15, 20 minutos foi um bocadinho um Benfica anárquico que tinha visto no princípio da temporada. Ou seja, em perda, o Benfica alterou-se. Não estava a defrontar uma equipa qualquer, uma equipa altamente competitiva, que soube merecer alguma felicidade que inegavelmente tivesse. É, o Benfica que atravessava o melhor momento da temporada, já falámos disso. O Benfica não perdia desde 25 de outubro, quando perdeu aqui no derby com o Sporting por 3 bolas a 0. Depois teve um arranque extraordinário, não é? Sim. Só perdeu pontos na Madeira com a União da Madeira. Mas queria de alguma forma recordar a antevisão do jogo que foi feita aqui na Antena 1, já aqui no Estádio da Luz. Eu alertei para esta situação. O Porto tem uma boa equipa. O Porto sabia que tinha aqui um jogo limite. Tudo que não fosse uma vitória do Porto deixava a equipa do José Peseiro em muito maus lençóis. Perdendo o jogo, então não eram lençóis, eram edredons, quer dizer, ficava encomendado. E o que é facto é que o Porto, na primeira parte, aguentou o Benfica, de alguma forma, mas sempre personalizado, saindo com a bola, teve a felicidade de ir buscar aquele gol sem grandes oportunidades para isso, mas Herrera muito bem, aproveitando também alguma passividade e falta de agressividade do meio campo defensivo do Benfica ali do lado fora da área, batendo com um excelente remate e quer Casillas. O Benfica desperdiçou algumas oportunidades. Porto sempre muito compacto. Do ponto de vista defensivo. André praticamente não atacou, se vocês viram, sempre a fazer o quarto homem no meio campo. E o que é facto é que o Porto, nos 20 minutos iniciais da primeira parte, até marcar o golo, foi a equipa que veio para a frente, colocou muita gente com potencial ofensivo e que teve uma ou duas chances para marcar, e a terceira marcou mesmo. E o Benfica a partir daí entrou em perda. É verdade que teve algumas oportunidades ainda, e depois quando se fazem as substituições da equipa do Benfica, conjugadamente com o menor rendimento hoje de Gaetan e Jonas, a coisa acabou por não funcionar, com Casillas sempre a brilhar. Última nota, que não é simpática para Rui Vitória, mas é um facto. 5 clássicos, 5 derrotas. E o que é que isso quer dizer? Bom, factos são factos. Factos são factos. O Benfica perdeu 2 vezes com o Porto e perdeu 3 vezes com o Sporting nos 5 clássicos que fez esta temporada. Curiosamente, perde com o Porto no melhor momento que estava a atravessar a temporada. Estou muito curioso para saber como é que o Benfica vai reagir a esta derrota. Tem já o jogo com o Zé e o jogo com o Zé. E o Porto também vai jogar com o jogo com o Zé, que é a pior coisa que podia acontecer ao Benfica em cima desta derrota. Recordas-te, aliás, tu e eu fizemos esse jogo da Liga dos Campeões, do Zenit, aqui na primeira meia hora, sim, na fase de grupo da Liga dos Campeões, aqui no Estádio da Luz, na época passada, foi uma coisa, sim, de pesadelo. Mas o Benfica também entrou muito aberto e entrou, sim, a querer ir para cima do Zenit. É verdade, e o Arthur foi expulso, tu te recordas, mas o Hulk abriu o livro, foi uma coisa impressionante. Portanto, não é de facto o adversário ideal para o Benfica, de alguma forma, recuperar anímica e psicologicamente deste jogo. Temos José Peseiro na sala de imprensa do Estádio da Luz. Vamos então começar a ouvir o técnico do Futebol Clube Porto, que saiu daqui com uma vitória por vamos duas dar início bolas à conferência na uma. Imprensa. Não sei se há microfone na sala, não. Fazemos força. Fazemos, Francisco. Vamos então ouvir a primeira questão ao técnico do Futebol Clube do Porto. Uma bola, uma entrevista que sai de um jornalista de uma televisão. Não há microfone da sala e por isso vamos tentar então perceber a pergunta que é feita ao técnico do Porto. A análise da exibição do Porto e se os jogadores cumpriram o que estava delineado para este desafio. E o que é que significa esta vitória nas contas do título? É uma boa vitória contra uma equipa que é boa, que tem demonstrado isso, que nos criou muitas dificuldades, mas que nós, com a qualidade, com a competência, com a solidariedade, com o sacrifício também, muito em alguns momentos, conseguimos concretizar uma vitória importante para nós, muito à custa também daquilo que foi a qualidade, a capacidade e o jogar à Futebol Clube Porto que os nossos jogadores mostraram aqui hoje, numa situação menos confortável, porque tínhamos 6 pontos de atraso do futebol do Benfica e perdendo aqui ficava muito mais difícil. Vencemos, é uma vitória, são 3 pontos, reduzimos 3 pontos relativamente ao Benfica e agora vamos para o próximo jogo, muito importante para nós, que é para a Liga Europa. Análise de José Peseiro, mais uma questão ao técnico do Futebol Clube do Porto. E que tem a ver precisamente com as limitações que José Peseiro teve para formar a equipa, principalmente na zona defensiva, para este clássico, e que ainda assim consegue uma vitória importante frente ao Benfica, na casa do adversário. E se a equipa ganha outra moral com esta vitória? Depois da derrota, que como dissemos, imerecida, que tivemos no último fim de semana, vencer aqui é importante. Moraliza-nos todos, moraliza os jogadores que jogaram, também aqueles que não jogaram, os que estão fora da equipa. Foi o Futebol Clube Porto que venceu, não são só os 11 jogadores que iniciaram o jogo, mas o que quero retirar mais desta vitória é a condição menos favorável que nós enfrentámos este jogo e a capacidade que os nossos jogadores tiverem em responder de forma efetiva, de forma afirmativa. Fomos uma equipa que quis ganhar e conseguiu vencer. Muitas vezes apelando àquilo que é o mais importante da nossa equipa, que é a nossa ideia, a nossa forma de jogar, o ter a bola, o ter jogadores com essa qualidade, e outras vezes tendo que ser mais solidários, mais, ter mais sacrifício, defendendo melhor, sendo muito, muito juntos e muito unidos e, como digo, dando uma resposta cabal daquilo que é o valor dos nossos jogadores, da nossa equipa. Mais uma questão então para o técnico do Futebol Clube do Porto, que vai no sentido de muita gente ter já dado o Porto como arredado do título por estar a entrar no Estádio da Luz com 6 pontos, e, que até que ponto esta exibição personalizada do Futebol Clube do Porto vai... Era normal incluir a equipa no quadro portanto? Que se falou, e era real, era, como digo, para jogar numa equipa como o Futebol Clube do Porto é preciso ter capacidade para suportar o stress, a pressão de ter que vencer sempre, e este stress e a pressão de ter que vir para, para o Estádio da Luz a 6 pontos e ter que vencer para reduzir. A resposta está aí, é a resposta do trabalho que nós fazemos e também muito e fundamentalmente daquilo que é a crença, a vontade e a afirmação que os jogadores quiseram demonstrar aqui hoje. Temos, as coisas não têm corrido tão bem, alguns momentos tão bem como nós gostaríamos, mas hoje mostramos de forma inequívoca, mas é uma vitória só, falta muita coisa para o restante da nossa liga, e para já, como digo, vale a pena fazer a festa, estamos contentes, estamos satisfeitos, mas não mais que isso, porque temos um jogo também muito importantíssimo na próxima quinta-feira. Duas questões mais, primeiro o atraso, depois o tempo. Boa noite, José Pesaro em direto para a Antena 1. Hoje não teve receio em apostar num jovem da equipa B. O que é que lhe pareceu a estreia num clássico de Chidozi? Não gosto muito de nenhum treinador gosta muito de referenciar ou individualizar as questões. Se ele jogou é porque nós vimos que ele tinha condição para jogar. Inicialmente é isto, quer dizer, nenhum treinador coloca um jogador, seja que idade for, e já há vários na minha carreira que eu tive essa possibilidade que eles têm qualidade para isso. Se ele jogou é porque tinha qualidade e tínhamos confiança naquilo que ele podia fazer, evidentemente tendo noção que, sendo a primeira vez, poderia se calhar ter uma margem de erro que os outros poderiam não ter. Mas acho que teve tão bem como os outros colegas. E justificou a escolha, que no fundo tem a ver com a qualidade dele e pouco mais com a minha escolha. A apreciação do José Pesaro à exibição também de Chidozi, é o facto de ter lançado neste clássico um jovem de 18 anos. Mais uma questão para o técnico do Porto. Vamos tentar ouvir, não é fácil. Sem termos pessoais também... sem termos pessoais nem algum valor o facto de ter sido a primeira vitória do José Pesaro. O mais importante é que nós... eu sou treinador do Futebol Clube do Porto, não mais que isso, antes de ser o José Peseiro, sou treinador do Futebol Clube do Porto. Isso é a minha responsabilidade, e teria o objetivo de vencer aqui, não tem a ver com os números, com essa quantificação que vocês gostam de fazer, mas sim com aquilo que eram objetivos, a exigência e a responsabilidade que nós tínhamos de fazer aqui hoje um bom resultado, felizmente foi vitória. E em relação ao Danilo, não, o facto de Danilo ter muito, jogado no meio-campo... Ontem já estava decidido que jogava o Chidozi. Mais no treino, quando o Marcano se lesionou, foi há dois dias, foi logo testado. Portanto, ainda tive dúvidas durante 20 a 30 minutos, mas depois do pouco treino que fizemos, decidimos logo. É importante também decidir rapidamente para até estabilizar e dar, no fundo, uma mensagem de confiança a todos os jogadores da equipa, não só ele. Mas qualquer outro jogasse, eu acreditava nele. Portanto, poderia ter colocado o Danilo e ter colocado outro médio que vocês também inventaram e tinha a mesma confiança. A mesma, e continuo a ter a mesma confiança neles. Está fechada a conferência de imprensa de José Peseiro. Dentro de instantes vamos ter aqui nesta sala o técnico do Benfica, o Rui Vitória. E José Nunes, pegando nas palavras de José Peseiro, uma vitória moralizadora, um Porto a jogar a Porto com qualidade, competência e solidariedade. Um Porto que já não se via há algum tempo. Sim, bate certo com aquilo que estava justamente a dizer. E também faz todo o sentido que José Peseiro tenha sido comedido na hora da vitória, porque evidentemente não há motivos para fazer uma festa. Foi importantíssima esta vitória, mas o Porto continua em terceiro. E não é preciso ser arrogante absolutamente, e inventar bem, para bem, ser bem. Competente. Muito bem, não houve qualquer... momento em que José Peseiro não tenha estado bem nesta conferência de imprensa. Gostei muito de ouvir, aliás, habitualmente gosto de ouvir. Preparou bem a equipa para este jogo. Apareceu um Porto muito competitivo aqui no Estádio da Luz. Creio que aproveitou também um momento muito eufórico que o Benfica está a atravessar. De alguma forma, isso também acaba por vir quase das bancadas para o relvado. Benfica a golear todas as equipas que lhe apareciam à frente, a fazer uma recuperação absolutamente espantosa no campeonato, porque fez 11 pontos ao Porto, agora são 8, dos pontos que tinha em atraso, não é? 7 pontos ao Sporting, este número de vitórias, e um futebol de alta qualidade, indiscutivelmente, o Benfica estava muito bem, e creio que todo aquele ambiente que ao longo dos últimos dias se foi percebendo nos vários quadrantes e latitudes de sensibilidades benfiquistas, desde o anónimo adepto até alguns comentadores adeptos do Benfica, apontavam no sentido do Benfica nem estar sequer preparado para que o jogo lhe pudesse correr mal. E eu creio que foi um bocadinho também com isto que o Porto jogou. Foi um Porto muito competitivo, percebeu-se isso logo nos primeiros minutos. Aliás, a minha primeira intervenção foi logo nesse sentido. Percebi que o Porto estava sólido e tranquilo. E quem estava, e quem estava mais pressionado era o Porto. Sim, é verdade. Mas o Benfica, não se pode dizer que o Benfica tenha jogado mal. O Benfica teve muitas oportunidades, indiscutivelmente. Creio que a batalha do meio-campo acabou por ser absolutamente determinante. Também desde as minhas primeiras intervenções que fui falando nisso, o Benfica estava em déficit no meio-campo, disfarçado de alguma forma pela potência física brutal e capacidade empreendedora que o Renato Sanches tem, mas é pouco quando a equipa perde a bola e o Porto atacou. Nos primeiros 21 minutos da segunda parte, isso foi muito óbvio, muito evidente. Creio que a entrada de Talisca teve também muito a ver com isso, Samaris e Pizzi em déficit físico. Mas o que é facto é que não funcionou. Esta dupla substituição acabou por descaracterizar completamente a equipa do Benfica, e os últimos 15, 20 minutos, na minha opinião, até são o pior período da equipa do Rui Vitória, numa altura em que está a perder e que precisa ir à procura do gol. É verdade que ainda teve uma ou duas situações para marcar, Casillas foi resolvendo, a inépcia na finalização dos atacantes benfiquistas também deu uma ajuda, mas eu creio que do ponto de vista competitivo, o Porto soube lutar pela felicidade que acabou por ter. Eu acho que esta é o melhor, portanto, foi o melhor Porto hoje, já da nova era. É um Porto à moda antiga. Eu não sei se não é a melhor exibição da temporada. Pois, para mim, que eu tenho o Pedro acompanhou visto, mais jogos do Porto. Absolutamente. A posse de bola que o futebol do Porto Pedro, teve. Desculpa, temos já Rui Vitória na sala de imprensa aqui do Estádio da Luz. Vai então começar a conferência do técnico do Benfica, que hoje saiu derrotado em casa, frente ao Futebol Clube Porto, por duas bolas a uma. Mas então, à primeira pergunta, que é lançada pelo jornalista da Benfica TV. Imprensa, Rui Vitória, em direto para a BTV, na análise ao que então, tem de fazer à partida, pergunto-lhe qual o peso da eficácia na zona de tiro. Hoje foi enorme. Enorme no sentido que acabámos por não concretizar as várias oportunidades que tivemos de golo bastante flagrantes, e portanto não há muita volta a dar. Não concretizámos as bolas que tivemos para golo, o Porto acabou por aproveitar as bolas que teve, foi mais feliz, teve mais essa eficácia, mas não vale a pena estarmos com muitas invenções. O jogo era o suficiente, aquilo que fizemos era o suficiente para ganhar, o empate já era injusto, a derrota muito mais, e acabou por ser o Porto a equipa que aproveitou melhor os lances que teve um grande guarda-redes que acabou por ser decisivo hoje no jogo, porque tirou bolas praticamente de golo, e nós não fomos tão eficazes como temos vindo a ser. Basicamente é isto. A queixar-se da eficácia da vitória, pegando já a microfone na sala, já podemos ouvir as perguntas. Considera então que este jogo foi diferente dos jogos que o Benfica realizou com o Sporting e com o Porto, que não conseguiu vencer aos diretos rivais? Considera que este foi diferente e é por essa razão que desta vez o Benfica não se conseguiu a primeira vitória perante um adversário do mesmo nível? Este é um jogo, e é este que estamos a analisar. E o jogo que estamos a analisar, não vale a pena invertermos papéis, nem invertermos conversas. O Benfica era um justo vencedor hoje. Não foi porque a equipa do Porto foi mais eficaz e o guarda-redes o Casillas teve uma excelente exibição. Aquilo que fizemos, em condições normais, daria para ganhar. Agora, isto do futebol é mesmo assim, nem sempre as coisas correm como nós queremos. Se os meus pontos, se os meus avançados, se os meus jogadores, em muitas ocasiões, tiveram uma eficácia tremenda e pela qualidade que têm, hoje não foi isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Agora, o processo foi um processo bem positivo, no sentido que aquilo que fizemos era o suficiente para ganhar, e é isso que estamos aqui a analisar. O jogo de hoje, que não foi ganho, na minha perspectiva, porque faltou-nos essa alguma pontinha de sorte e alguma eficácia, basicamente. A bater na tónica da eficácia técnica do Benfica. Consequências desta derrota e também o que é que muda com a vitória do Porto em relação à questão do título? Se o Benfica hoje tivesse ganho, acreditava que era uma luta a dois, assim passa a ser de novo uma luta a três? Sim. É evidente que nós queríamos vencer. Nós queríamos ganhar e fizemos tudo para isso. Agora também sabemos que este campeonato, já o digo em várias circunstâncias, em vários momentos, este campeonato tem três candidatos e vai continuar a ter. Nós recuperámos, e é bom que isto fique claro também, que é para não haver muitas dúvidas, nós recuperámos oito, neste caso isto está tão equilibrado que até recuperámos 8 pontos ao Porto e 8 pontos ao Sporting, neste percurso. E, portanto, foi uma derrota que não queríamos, mas o trabalho que temos vindo a fazer foi muito positivo, porque senão qualquer das outras equipas tinha feito o mesmo que nós, se de facto fosse fácil. E, nesse sentido, temos feito uma recuperação fantástica. Hoje não conseguimos ganhar, mas estamos na luta. Temos 3 pontos de avanço, já recuperámos os tais 8 pontos ao Porto. Não queríamos ganhar, mas os jogadores e nós não temos que ficar demasiado tristes. Já passou, vamos à procura já do próximo jogo, com uma perspectiva e com uma ambição muito grande, porque é isso que nos caracteriza. E hoje quisemos ganhar o jogo. É bom que se diga, quisemos e merecíamos ganhar o jogo. Não fomos felizes. Boa noite, Carlos Reabra, da Antena 1, Rui Vitória. Como é que está o balneário do Benfica, depois de algumas goleadas consecutivas, este desaire em casa frente a um rival direto que podia ter afastado o rival desta luta pelo título, pode ter algum impacto emocional nos seus jogadores? Os jogadores do Benfica não gostam de perder, nenhum gosta, os nossos e nós todos, ninguém gosta de perder. E, portanto, é natural que haja uma tristeza, mas também... É uma tristeza que vai passar rapidamente, para já porque temos já um jogo terça-feira, e depois porque os motivos que nos trouxeram a este jogo, com 6 pontos de avanço e com esta recuperação, são motivos que temos que ter, passa a redundância, que estar mesmo motivados, porque aquilo que fizemos foi muito bem feito até aqui. E, portanto, nunca dissemos que este campeonato ia ser limpinho até ao final. Este campeonato tinha e tem jogos muito difíceis e momentos difíceis, por isso... É uma derrota que não queríamos que acontecesse, mas ao mesmo tempo o passado recente e aquilo que fizemos e temos vindo a fazer é motivo de grande motivação para nós, que vamos continuar. Portanto, tristes, não belisca o que fez nada e não vai condicionar o futuro, porque estes jogadores são campeões. Uma vitória que não vai beliscar o futuro do Benfica. Mais uma questão para o técnico do Benfica. A verdade é que é o quinto do Benfica esta temporada e ainda não conseguiu vencer nenhum. Aliás, perdeu o Chico. Arranja alguma explicação para isso? Que explicação é que dá aos adeptos relativamente a esse facto? Tinha a possibilidade hoje em casa, perante mais de 60 mil, de deixar o Porto a 9 pontos. Até que ponto é que isto pode mexer? Porque parece que, pelo menos até aqui, perante Sporting e Futebol Clube Porto, o Benfica, nesses jogos, não venceu. Essa é daquelas perguntas interessantes que você gosta de fazer. Mas deixa-me dizer-lhe o seguinte. Os jogos valem 3 pontos. Estes pontos farão falta se efetivamente na altura da decisão do campeonato fizerem totalmente a diferença. Mas vão fazer tanta falta como fizeram os pontos com o Arouca e os pontos com o União da Madeira. Os pontos com o União da Madeira, de certeza que irão fazer falta uma das equipas, a nós ou ao Sporting, porque perdemos pontos com eles. O que eu lhe digo é que queríamos ganhar, objetivamente fizemos tudo para ganhar. O futebol tem destas coisas, como há outros jogos em que se calhar não tivemos tantas oportunidades e concretizamos, hoje não vencemos. Portanto, houve de facto o facto de não ganharmos, mas não tiro muito mais ilações do que estas. Porque já me lembro no início da época várias perguntas que não marcávamos golos fora e de repente fomos a equipa quase que mais golos fora marcou e tem marcado. Que não ganhávamos fora e ganhámos. Que não tínhamos séries que tivemos. Portanto, isto, a vida do futebol é mesmo assim. Hoje perdemos, não merecíamos, mas em nada belisca o passado recente e não vai condicionar nada o futuro e havemos de ganhar mais jogos pela frente. Obrigado. A conferência de imprensa também de Rui Vitória, o sublinhado final de um técnico do Benfica, que carregou muito na tecla da falta de eficácia para justificar a derrota desta noite frente ao futebol. Não deixa de ser verdade que o Benfica, em 5 jogos com os rivais principais do futebol português, perdeu-os todos. Sporting Supertaça, Sporting Taça, Sporting Campeonato e 2 jogos frente ao Porto para o Campeonato. Lá está, como já jogaram as duas vezes, primeira e segunda volta, o Porto tem vantagem direta sobre o Benfica em caso de igualdade pontual. Certo. Pergunto, José Nunes, é que se aceitas esta explicação do Rui Vitória? É claro que as contas só se fazem no fim. E é claro que ainda faltam 12 jornadas para o fim do campeonato. Mas estes adeptos, 61 mil que aqui estiveram, e todos os outros espalhados pelo mundo, o Benfica tem muitos adeptos, gostam de ver a equipa a ganhar também aos seus rivais, aos principais rivais, ao Porto e ao Sporting. Isso também faz parte, não é? Tive a oportunidade de dizer, em tempo útil e antes da conferência de imprensa, registar este facto, 5 clássicos, 5 derrotas. São factos e não são simpáticos. Sendo que, no confronto direto com os rivais no Estádio da Luz, o Benfica perdeu os dois jogos. 3-0 com o Sporting, 2-1 com o Porto. O que ainda torna menos simpática a situação. Agora, o Vitória tem razão quando diz que os pontos valem todos os mesmos em todos os jogos. Mas também é verdade que há, enfim, um velho clichê do futebol que diz que os jogos entre candidatos ao título às vezes não valem 3, valem 6 pontos. Não é? Porque há uma equipa que os ganha assim, e há outra equipa que os perde. E tem sido assim. Pronto. Nos últimos tempos. Aqui, vamos ver. Agora, nada disto também apaga a espetacular recuperação que o Benfica fez até ao dia 12. Isso é verdade. Zé, agora, deixa-me só terminar, só para terminar o meu raciocínio, Nuno. Agora, o Rui Vitória que nós ouvimos agora na conferência de imprensa foi um bocadinho o Rui Vitória de antes deste período dourado do Benfica. Não queríamos ter perdido este jogo. Enfim, não há muito para dizer quando se perde, evidentemente. E ele tem razão em relação às oportunidades que o Benfica desperdiçou. Mas também é importante dizer, e nós estamos aqui para analisar o jogo, que a dupla substituição não funcionou. Não. A equipa, enfim, com certeza que foi com a melhor das intenções que o Rui Vitória o fez, mas a equipa quebrou, a equipa partiu. Hoje com a entrada de Talisca e de Carcelá, é verdade que Pizzi estava em sub-rendimento físico, é verdade que o Rui Vitória percebeu que o problema estava no meio campo, eu creio que já se tinha visto isso há bastante tempo, ainda na primeira parte, mas de alguma forma, creio até que se o Porto tivesse sido mais atrevido, não quis ser, o Porto encolheu-se, também tive a oportunidade de dizer, porque o Benfica realmente tem um potencial ofensivo muito grande, até poderia ter feito ainda mais maldades, eventualmente. Não o conseguiu fazer. Mas nem sequer estava muito para aí virar, porque estava na hora de defender o resultado. O Benfica tem muitas oportunidades, mas nos últimos 15 minutos até não teve. É preciso não esquecer este pormenor, justamente porque a equipa não ganhou nada com esta dupla substituição. O próprio facto de Sálvio ter sido atirado após 9 meses lá para dentro, em desespero de causa, também levanta algumas questões. Mas enfim. Com o Raul no banco, por exemplo. Por exemplo. Mas o que é importante dizer nesta altura é que... sim. Tenho aqui o Iker Casillas, o que vocês o consideraram, se não o melhor, pelo menos um foi dos melhores. Foi o melhor melhores, em campo, sim, senhor, para e vamos ouvir estas breves declarações de Iker Casillas. Pues buenas, la verdad, sabemos que era un partido importante para nosotros, todo lo que no sea ganar aquí hoy era prácticamente un juego muy importante para nosotros, a la liga y bueno, no ganar, la verdad era pésimo. Después de encajar ese primer gol se ha venido arriba y hemos conseguido dar la vuelta al partido, golo, la verdad que no era fácil, conseguimos dar a volta. El equipo se ha rehecho, no se estaba ha fácil, arriba y ya ha conseguido remontar. Pues conseguimos hacer remontada. Pues mucho, porque está claro que ahora... Pues lo vemos de otra manera, seguimos ahí peleando, todavía continuamos en la lucha. Arriba, pues no conseguimos llegar a objetivos, pero evidentemente ainda no conseguimos todo lo que hemos hecho y si no lo seguimos haciendo los siguientes partidos no sirve de nada. Mas, tenemos que seguir trabajando bien, bien, y vamos a continuar a trabajar para conseguir los nuestros objetivos y para ganar todos los juegos que tenemos por frente. Sí, bueno, en ambas hemos sufrido más de la cuenta, pero al final de verdad que aunque sea sufriendo, pues un gran sufrimiento, ganar, tal ¿no? como fue en la tal final de Liga dos Campeones. Recuerdos y bueno, la verdad es que estamos contentos. El vestuario estamos muy contentos está, y ahora, pues, que conquistamos aquí. Siguiente. E pronto, Iker Casillas a dizer de sua justiça ali na zona mista do Futebol Clube do Porto, foi de resto o único jogador que falou e pronto, a traduzir a ideia, este era um jogo capital para o Futebol Clube do Porto e os objetivos foram amplamente alcançados. Eu já não me lembrava, mas é verdade, é o segundo clássico que o Casillas ganha no Estádio da Luz, porque a final da Liga dos Campeões foi com o Atlético de Madrid. Sim. Verdade. E agora a imprensa internacional, em particular a imprensa espanhola, amanhã vai ser justa, vai ter sempre rasgados elogios. Não, mas porque o Casillas é um jogador que está sempre debaixo do olho, um jogador altamente mediático. Mas, é uma exibição de sonho. É uma exibição de sonho. Verdade. Tirou 3 ou 4 gols ao Benfica, isso é indiscutível. E é desse ponto de vista que, de alguma forma, se pode dizer, e já disse, já tive a oportunidade de dizer e repito, que o Porto acabou por ter alguma felicidade desse ponto de vista. O caudal de jogo ofensivo que o Benfica teve nos últimos 20 minutos, repito, já não foi exatamente a mesma coisa, justamente porque aquela dupla substituição, na minha opinião, partiu a equipa. Tirou, de alguma forma, organização, critério. O Benfica ficou outra vez com aquele futebol anárquico do princípio da temporada, se vocês recordam. Mas é evidente que o stress também pesa muito nisto. Claro. O Benfica está a perder um jogo, é o tal quinto clássico que pode apontar para uma quinta derrota. Já agora, um parênteses. Lopetegui, quando é que ele começou a perder os adeptos do Porto? Com duas derrotas em casa com os rivais, uma para a Taça com o Sporting e outra para o campeonato com o Benfica. Nem mais. Isto pesa. Respondendo à tua questão de há pouco. Agora, Eu penso que a grande questão com este Benfica, que tem feito um magnífico trabalho nos últimos dois meses, é o próximo futuro, o que é que se vai passar? O Benfica ou responde bem, ou então corre o risco, o Benfica e o seu treinador, de voltarem um bocadinho àquele limbo em que os adeptos vão para um lado ou vão para o outro e esquecem-se rapidamente daquilo que o Benfica tem andado a fazer até agora. Por isso e ganha digo, maior importância o derby do dia 5 de março. Com certeza. E depois, sim, repara, a pressão aumenta cada vez mais. A cada clássico que o Benfica perde, e o seu treinador também, exatamente por isso, a pressão ainda mais aumenta. Mas é importante dizer isto, o Benfica, na minha opinião, não fez um mau jogo. O Benfica, eventualmente, até poderia ter tido outro resultado, dadas as oportunidades de gol que teve, mas eu insisto nesta tónica que é muito importante. Do ponto de vista competitivo, gostei muito do Porto. Foi um Porto à moda antiga, que eu já não vi em Lisboa, em Alvalade e no Estádio da Luz, há anos. É preciso seguramente, dizer isto. Seguramente. E foi um Porto muito pressionado no limite que veio aqui. Olha, e veio lutar pela sua própria sobrevivência no campeonato. Quando fomos interrompidos, estávamos aqui a discutir. Esta foi mesmo a melhor exibição do Porto na temporada. Do ponto de vista competitivo, acho que sim. Sim, até porque nota-se a preocupação de manter a posse de bola, mas com outro objetivo. Deixou a bola de andar a circular da esquerda para a direita. Como mas é bom não esquecer que este Porto já ganhou ao Chelsea esta temporada, por exemplo, está de Dragão. O Porto já fez bons jogos, apesar de tudo, não é? É verdade, bom não esquecer. Mas foram os melhores 90 minutos que eu vi ao Porto esta temporada. Mais equilibrados, seguramente, não é? Seguramente, seguramente. Eu acho que a questão da competitividade, da forma como o Porto agarrou o jogo, é muito importante, como soube interpretar os momentos do jogo, defender quando era defender, fechar, atacar nos primeiros 20 minutos da segunda parte, com critério. O Porto ia à procura do segundo golo e conseguiu ter a felicidade de marcar. Passar confiança aos jogadores, não inventar, absolutamente, dar moral. Absolutamente. O golo do empate do Herrera é fundamental para aquilo que o Porto acabou por fazer nesta partida. O Benfica, quando faz o primeiro golo, tem, como tu disseste, a hipótese de fazer o 2-0, o Porto conseguiu sobreviver, reagiu bem e acaba por empatar. E o Benfica creio que sentiu um bocadinho o golo do Porto, é normal, não é? O que é facto é que o Benfica teve várias oportunidades que não conseguiu concretizar e a questão do meio campo, na minha opinião, foi realmente determinante, porque o Porto foi sempre uma equipa organizada, principalmente a defender, fechada, bloco baixo, esperou pelo Benfica. Numa primeira fase de construção, equipa muito subida, quando o Benfica passava essa fase de construção, rapidamente os jogadores que pressionavam juntavam-se à linha mais defensiva do meio campo e o Benfica a partir daí teve dificuldades, principalmente porque os artistas hoje não estiveram a alto nível, e estou a falar de Gaita e Jorge. Os Jorge continuam a não marcar. É verdade, mais um jogo sem marcar. E o Abubakar marcou. Regressou aos gols. Ainda não tinha marcado. E já agora o Peseiro também se estreou em clássico. Rui Vitória continua na mesma. Muito bem. Está a escutar uma emissão mundial da sua Antena 1. Estamos no rescaldo do clássico no Estádio da Luz. Esta é a 22ª jornada do campeonato. Faltam 12 jornadas para o fim do campeonato. Dia 5 de março temos aí mais um derby, um jogo importantíssimo, o Sporting Benfica. E está tudo em aberto. Benfica podia ter deixado o Porto a 9 pontos. A verdade é que o Porto está a 3. E lá amanhã está o Sporting vai à chupada. Lá está a tal diferença de 6 pontos. Exatamente. O jogo que vale 6 pontos, não é? E atenção ao jogo da manhã na Chopana, que é um jogo fundamental e importantíssimo para o Sporting. Porquê? Também porque já isto era para o Benfica. Sim, mas repara, o Sporting amanhã na Chopana, se fizer o seu trabalho, se ganhar o jogo, evidentemente tem este balão de regressar isolado à liderança do campeonato, manter os 6 pontos que tem sobre o Porto e distanciar o Benfica, que lhe ganhou 7 pontos nos últimos 2 meses, tinha 7 pontos de atraso e encostou ao Sporting. E ainda vai receber o Benfica em sua casa. Pronto. E o Sporting amanhã ganhando o jogo nacional, e é o que estamos ainda para ver, porque evidentemente não é um jogo fácil, embora eu já tenha dito isto várias vezes, vejo este Sporting mais solto e mais agressivo fora de casa até do que em casa. Nem é bem a agressividade, é o estar mais solto, menos estressado.